mas o resto tá agitado. Lá embaixo o bicho tá pegando. Não é só lá embaixo, outro, não. Rapaz. Nós já tem uma disputa aí de quarto lugar. Ah, tem. São Paulo, São Paulo virou entre dois, né? Matematicamente, dois, São Paulo tá quase virou lá. Entre dois, não dá mais pra ninguém. Vamos acho valor, que São então. Paulo, depois de sábado... Já foi, tiozão. São Paulo joga pegou. Por um empate com o Goiás, vocês estão loucos. Inacreditavelmente pegou. Mas não dá pra garantir, né? Não porque o Goiás matematicamente tem chance. Se o Goiás ganhar de São Paulo e o Figueirense... Tem que ganhar, tem que perder todo mundo. Então, mas não, assim, mas ele pode fazer a parte dele. Matematicamente, se o Avaí perder, o Figueirense perder... E o Vasco perder? Todo perder. Né? Ou seja, não, eu também adivinho. Mas na loteria. Mas pode acontecer. Mas o Goiás questão. Precisa vencer e torcer por um apocalipse. O Vasco nesse final de semana precisava vencer e contar com a derrota dos outros. Ninguém perdeu. O Santos em 2002, para classificar no Brasileirão. Como é que o Santos classificou? Eu também acho difícil, mas matematicamente a chance. Ele tem que fazer a parte dele. Não, mas a verdade é uma só, né? Toda rodada temos 10 jogos, não é isso? Isso. 5 jogos, se vocês olharem, 5 não valem porra nenhuma. É metade. Então. Mas acontece, Domingo. Campeonato de pontos corridos é uma grande porcaria. Ruim, bom, mas agora a gente não vai entrar no detalhe não. da Dedé. Não é isso? Sobrar. Então, nós estamos de... fala aí do São Paulo, a gente já fala da questão do quarto lugar. Isso aí, o lance é que o São Paulo desde 2006 não perde lá, né? Não ganha. Não é derrotado. Não ganha do Goiás? É. Desde 2006 não perde. Mas empatar já empatou várias vezes. Sim. Entendeu? Então é isso aí. O empate serve pro São Paulo, né? O Milton Cruz quer levar o Luiz Fabiano para esse último jogo, né? Jogou bem na despedida dele no Morumbi. Me parece que tem um acordo já até limpou o armário, tudo lá. Eu acho que não deve mesmo jogar. Já pegou a caixinha. É. E é isso aí, Sombra. Tricolor, é isso aí, com tudo que aconteceu no ano. Taca aí com 80% de perna liberta. Tá um empate de chegar. É. E esse é o maior adversário de São Paulo, é o próprio São Paulo. Por quê? O Goiás, apesar de ser uma equipe muito ruim e estar lá embaixo, e provavelmente o Goiás, vai ser muito difícil o Goiás escapar do rebaixamento, mas ele vai entrar em campo com a esperança, com a vontade de ganhar, e vai para cima do São Paulo, para a equipe mais frouxa da história do São Paulo Futebol Clube. A equipe que geralmente costuma tremer na adversidade. Equipe mais o quê? Frouxa. A equipe mais, não vou dizer que é a pior, mas a mais frouxa. Os moleques lutaram ontem. Não, você tá de brincadeira. Para virar o jogo. O Figueirense perdeu o gol no último minuto. Só um minuto. São Paulo também perdeu. Porque o São Paulo Futebol Clube, no sábado, mostrou um futebol indolente, horroroso, salvo por 3 jogadores que tiveram garra, que você via que os caras queriam. 4 jogadores. 4 jogadores que ali eu isentaria. Mas o resto, que indolência. Que barbaridade. Não era uma equipe que você falasse assim, não, mas essa equipe agora tá brigando pra ganhar. Os quatro que eu livraria, que se desdobraram em campo, que eu vi que se desdobraram. Foi o Rodrigo Caio, o Luiz Fabiano e principalmente o Thiago Mendes e Allan Kardec. Os demais... Não vamos dizer assim, talvez indolência seja uma palavra forte. É que é o máximo que esses atletas têm, como talvez possa ser assim, eu vou dar o meu máximo. Vamos supor que eles tenham dado o máximo deles, mas o máximo deles não serve para uma equipe que quer objetivos maiores. Não dá, porque o máximo desses jogadores é muito pouco. A ponto de eu, ao mesmo tempo, receber mensagens de torcedores que nem do São Paulo são, palmeirenses, gremistas, corintianos, falam assim, cara, olha, não tenho nada a ver com essa história, mas o que esses caras estão querendo? A impressão que dá é que São Paulo tá jogando um coletivo fardado. Era um coletivo fardado, era um amistoso. É verdade. Parecia uma... É a segunda partida de Campeonato Paulista. E achou os gols no final, achou, porque jogaram uma bola na área, e o Kardec, ele é um cara bom na bola aérea, ele é um cara de presença na área. O Kardec vem fazendo grandes atuações pelo São Paulo Futebol Clube, vem fazendo gols precisos. E bom pra pegar a bola no fundo do gol e voltar correndo pra começar correndo. O jogo, velho. E o Thiago Mendes, que é oásis de vontade, de bom futebol, dentro do meio de campo do moleque, São Paulo Futebol Clube. Moleque, foi eu que se consagrei, velho. Exatamente. Eu às vezes eu fico até com dó do Lucão, que ele saiu chorando, tem 19 anos, a torcida xingando muito o Lucão. Eu reconheço, o Lucão ele não é o único culpado pela má participação do São Paulo nesse ano. Brigando pela quarta, né? Bom, mas por várias perdas de ponto, ele não é o único culpado. É culpado também por um meio de campo que mal marca, que não protege a defesa. Mas eu não posso deixar de isentar que deram uma responsabilidade pro Lucão, a qual ele parece não estar preparado, porque a quantidade de erros individuais do Lucão é monstruosa. É gigante. O Lucão, ele erra muito. Individualmente, ele erra muito. Erra demais. Não acompanha a quem ele tem que marcar. E o tal do Hudson, pelo amor de Deus, hein? Pra ser volante também. Hudson. Ave Maria. Assim, não é volante bom pra apoiar, não é volante bom pra marcar. Ou seja, o São Paulo tem uma série de jogadores que marcam observando. Observando. Entenda o que eu vou dizer. São Paulo tem tudo pra chegar na Libertadores, mas pode ser muito ruim pro São Paulo a longo prazo. Pode ser a curto prazo, interessante, porque vai pra Libertadores, pode gerar interesses de curto prazo em termos de patrocínio. Qualquer coisa a curto prazo. Mas a longo prazo, eu entendo que essa classificação pode encobrir um monte de erros e fazer com que, de repente, a presidência do São Paulo Futebol Clube chegue e fale assim... Vai. Não, olha, mas conseguimos até Libertadores, dá pra dar uma mascarada. Ficar fora, talvez, da Libertadores fosse o melhor passo para que se promovesse mudanças radicais, inclusive na filosofia do trabalho do São Paulo Futebol Clube. Limpeza, mudança de filosofia, gente competente, gabaritada para cuidar do São Paulo Futebol Clube especificamente no futebol. Então, a classificação para Libertadores pode ser um mal a médio e longo prazo para o São Paulo. Um bem a curto prazo, o torcedor fica feliz, alivia a conta do Ataíde, alivia a conta de um monte de gente, né? E de repente fala, não, mas classificamos, a torcida vai ficar feliz. Deixa, não precisa reformular muito, não. Mas mexe aqui, ali, faz um papelzinho aí, mais ou menos. Bom. Esse é o meu ponto de vista aí sobre o São Paulo. Que domingo lá vai ter uma guerra contra o Goiás. Que o Goiás, se é difícil ou não pro Goiás, o Goiás vai entrar em campo se matando. Porque depois ele vai ver, ele vai querer fazer a parte dele. E no se primeiro os... turno já sabugou o São Paulo no Morumbi, né? Foi 3-0. Então, assim, se os outros depois vão colaborar pro Goiás ficar na primeira divisão ou não, isso aí é outra história. Mas que o Goiás vai entrar em campo querendo fazer a parte dele, vai. Ah, vai. E a gente viu quem é o time do São Paulo Futebol Clube. Você concorda? Vai ser um mata-mata. Vai ser um mata. Sem volta. É. Vai ser um jogo de mata. E esse ano, quando o São Paulo teve jogo de mata, o São Paulo tremeu. São Paulo tremeu. Então vamos ver. É que é uma situação que talvez não nem precise do resultado, né? É tão louco o Campeonato Brasileiro. Que... Agora, o torcedor tá feliz. Porque acho aos 46, até os 46 o Benjamin tava acertando o placar. Que o Figueirense ia ganhar do São Paulo. Né? O torcedor do São Paulo tá tão puto, cara. Que quando fez, tava 2-1. É. Cara, os caras encheram o meu Twitter. Os São Paulinos. Você tinha razão, então. Quando o São Paulo virou, não teve um que mandou me xingando. Porque geralmente o cara xinga, né? Não, mas não teria porquê, né? Ah, porque o São Paulo ganhou. Não, tudo bem, mas é aquela coisa. E todo mundo sabe como, não foi jogada você construída. Você viu a vaia que o Pato levou quando foi substituído? Ah, mas o Pato nem entrou em campo. Nem entrou, você tá de brincadeira. E a torcida xingou Deus e o mundo sábado lá. Foi. Agora, os caras são criativos, hein, RG? Os caras fazem as musiquinhas legal. Você viu a do... Canta aí pra nós. Canta que eu não sei. Ah, com todo, com a do todo pipoqueiro? Respeito. A do pipoqueiro? Ah, time sem vergonha. Isso aí tá, já é clichê, qual né? É a, qual que é a... Ah, mas eles fizeram uma... Qual que é? É que eu gosto muito dele, mas não vou... Foi engraçado pro Ataíde. Quem? Como é que é? Ah, do Ataíde. Ataíde, com palavrão. Quebrar meu galho. Sai do São Paulo. Vai pra casa do... do baralho. Legal. Esse ano, esse ano, a melhor manifestação de torcida organizada do ano, disparado foi do São Paulo. Aquela, no, aquela lá, não, sei, não me lembro quando foi, acho que foi no primeiro semestre. Eu não me lembro. Os caras foram na porta do Morumbi, na Praça Roberto Gomes Pedro, com colete, com os cones. O empresário que ganha. Isso é protesto inteligente. Pode é quebrar, verdade. Bater. Vou te falar, hein? Olha, o São Paulo vai classificar para a Libertadores. É inacreditável. É inacreditável. Inacreditável. É time mesmo. Ruim, sem alma. E classificou, velho. Vai entender. Não, não classificou. Se tá perder quase. Do Goiás, tá quase. Depende, o Inter não pode ganhar. Tá quase. Só de ter chegado aonde já chegou. Ah, isso já, sim. Já é já tá classificado. Verdade, se não, é classificado isso, moralmente. Isso inacreditável. Sim. É milagre, é milagre. Olha, a defesa do São Paulo é horrorosa, o time é fraco, não tem alma. Os caras vão lá e classificam. Hein, Dodô? Nós quando estamos em crise, tudo... Dodô? É. Nós quando estamos em crise, Dodô? É. A gente cai, briga pra não cair. Isso tudo por incompetência de Palmeiras e Santos. Os dois são incompetentes. Mas o São Paulo não tem dois. Culpa. É. Sim, não tô dizendo que tem a culpa, quem é que tem a culpa. Eu tô dizendo que foi incompetência total dos dois. Que abandonaram. Palmeiras e Santos, ó, Sombra, poderiam estar aí em quarto isso e quinto. Mesmo. Em quarto e em quinto colocados aí. Brigando. Com no mínimo 4 pontos na frente do sexto e já classificados. E aí a Copa do Brasil era um título. O Palmeiras eu não sei. Entendeu? Mas o Santos perdeu 9 pontos em casa. Pode, né? Em casa, 9 pontos que estão fazendo falta. Nós perdemos um monte de pontos. E o São Paulo, acho que perdeu quase o dobro do que o Santos perdeu em casa. Só jogos em casa. O Santos não ganhou 4 jogos fora, né, Regi? Mas eu concordo com o Domênico. Mas eu concordo com o Regi. Eu concordo com o Domênico. O que o Palmeiras e o Santos fizeram nesse brasileiro. Ridículo. Eu posso falar, é ridículo. É ridículo. É ridículo. Cara. É ridículo. Você é o cara que pagou isso tudo. Esse negócio é de falar, não, mas tá na Copa do Brasil, isso tá de brincadeira, cara. Porque pode você não pode jogar tudo. E os que lógico. De perder tá ferrado, meu lógico. Velho. Lógico. E não tem querendo sacanear, não. O Palmeiras terminar em décimo. Não, mas tem uma observação. Pode terminar pra lá. Mas eu quero fazer uma observação a ele. O Palmeiras tá jogando, é a posição que ele cabe na tabela. Não é só porque largou, não, Domênico. O Palmeiras, o Campeonato Brasileiro, ele tá jogando e não tá convencendo. Marcelo Oliveira tá deixando a desejar. Sim, não, diferente do Santos. Isso. O Santos abriu mão, o Santos tava jogando bem, poderia estar brigando por essa quarta vaga caso não vença a Copa do Brasil. E o Santos, sim, deu um game over. Mas, deu um give up. Mas olha, quero fazer uma observação. O Santos, no Campeonato Brasileiro, muita calma, muita calma. O Santos foi além da expectativa. Do jeito que o Santos começou o ano, do jeito que o Santos começou o campeonato, opa. Ok. Mas eu acho que a estratégia no meio do caminho... Isso é outro detalhe, terrível, concordo, hein? Não precisava ter aberto. Olha, mas só aproveitando, estamos encerrando aqui a manchete do São Paulo, gostaria de lembrar que hoje nós vamos começar o quiz para sempre mito. Entendeu? O quiz para sempre mito. Então, torcedor do São Paulo que conseguir entrar no ar e participar com a gente, vai participar do quiz para sempre mito, que tem umas regrinhas muito simples, tá bom? É, a pessoa que entrar, ela vai responder a perguntas com alternativas, tá certo? Sim. Ela terá 10 segundos para responder a pergunta corretamente, dar a resposta, tá? Sim. Escolher a alternativa. Errou a primeira pergunta, tá fora. Ah, é? Errou, caiu fora. Para cada pergunta e resposta certa, 1 ponto. Certo. Errou, tá fora. Se tivermos aí... ouvintes empatados, empate. Porque os 15 que somarem o maior número de pontos poderão assistir a despedida de Rogério Ceni no Morumbi dia 11 de dezembro com a equipe do Estádio 97 no Camarote Passaporte FC. 15, ok? 15. Os 15. Se houver empate entre os 15 em pontuação, teve 13, mas o 14, o 15, aí ficou 16, 17, 18, 19, 20... Com a mesma pontuação, teremos sorteio. Sorteio. Aquele que tiver a maior pontuação vai assistir o jogo na lateral do gramado, sentado em uma das 131 cadeiras. Mas se houver empate entre dois ou mais, nós faremos também sorteio. Okay. Aí estabelecemos aí as regras, aí fica simples, serão 15 São Paulinos que terão o direito de ir à despedida do Rogério Ceni, tá bom? É. E... nós faremos o quiz até o dia 8 de dezembro. Hein? 8 de dezembro. Caraca, hein? Eu vou levar, eu passei o fim de semana estudando a vida de Rogério Ceni. É mesmo, né? Mas posso falar? Baita promoção. Parabéns pra rádio. E vão de limo pra despedida do Rogério. Parabéns pra rádio. Parabéns pra rádio. Baita promoção isso aí. E o Estádio 97 estará sendo representado com alguns dos nossos componentes, no mínimo, se não todos, alguns dos nossos componentes, com o Estádio 97 sendo feito ao vivo, direto do camarote Passaporte FC, na despedida do Rogério, entre, lógico, no horário normal do programa, das 5h30 da tarde às 8 da noite. Boa. Ok? Vai ser muito legal, hein, gente? Vai ser nota 10 e os ouvintes vão de limo, hein? Vão de limousine. Oh. Queria agradecer aí o apoio da Paris Vegas, que vai levar limo. Também agradecimento ao pessoal do marketing de São Paulo, ao Bruno Aventurato, Vinícius Pinotti e ao Rogério Botasso, da Passaporte FC. Grande, Rogério. Muito obrigado pelo apoio de todos. Tenho certeza que esse quiz aqui vai ser bem legal, o pessoal vai se matar por ele. Pô, você tá louco? E ó, e o camarote lá com comida e bebida, hein? Tá louco? Com comida e bebida. Eu vou dizer um negócio, camarote bom é assim, velho, porque ninguém passa fome. Eu vou dizer um negócio, apesar de... Boa, eu não torço São Paulo, mas vou te falar, o torcedor de São Paulo tem que separar... Ah, é? Tem que separar... O que tá acontecendo no momento... Sim. Né? Foi que nem o que aconteceu com o Marcão. O Palmeiras tinha caído. Mas o que fizeram pro Marcão lá... O Rogério merece o Morumbi. Ah, mas vamos fazer. Sim. Vamos fazer. Sim, você não tem a dúvida que vão fazer. Vai tá cara, vai, né? Vai demorar pra aparecer um outro Rogério. Eu ouso dizer que não aparece. Olha, mais. Essa vai geração demora. Do Estádio 97, tá bom, te garanto. Vai demorar, viu, velho? Essa nossa geração aqui do programa, te garanto que não vai ter. Não vai ter. Eu vou falar um negócio pra você, Benja. Eu passei mais o fim de semana estudando até pra poder elaborar o quiz de uma maneira completa, etc e tal. São muitas perguntas que a gente tem que elaborar com alternativas, etc e tal. Eu, como torcedor de São Paulo, a gente já vai trazendo aquela tristeza que você vê a aposentadoria do cara. Imagina a tristeza do próprio Rogério. Deve ser uma coisa... Meio Marley e eu, né? Dizem que o jogador morre duas vezes, né? Olha, eu vou te falar, Domênico, seria como se eu tivesse que me aposentar agora e ter que sair da energia. Eu tô há 21 anos aqui. Então, velho, não é fácil. E principalmente seria pra ele... Seria uma coisa... Cara, triste. Seria uma coisa igual triste. O final do Marley e eu, só que sem a Jennifer Aniston. É louco, cara. É verdade. Marley e eu, bicho. Acho que pra pessoa é muito triste. E principalmente da maneira como tá sendo, né? E aí eu fiquei estudando tudo, os números, os recordes, pra poder fazer as brincadeiras, o quiz, etc e tal. Aí você vai vendo, nossa, é verdade, teve isso aqui. Puta, olha isso aqui, já... Você vai ficando mais triste ainda, cara. Olha. Não, recordes aqui não vai faltam. Vai ser complicado. Só pra finalizar, São Paulo, você falou que o Luiz Fabiano não joga domingo? Ele disse que, assim, ele pediu pra não jogar, dependendo da situação de confortabilidade do São Paulo. Eu, sinceramente, não vejo confortabilidade. E, desculpa, meu, gente, desculpa aí falar mais um pouco de São Paulo. Rogério, sobre Luiz Fabiano, foi outra despedida, pelo menos dele, no estádio no Morumbi. E vou ser sincero com você. O Luiz Fabiano, eu já xinguei e já elogiei. Eu xinguei nas expulsões, elogiei nos gols que ele fez. E a gente cria uma certa... uma mistura de sentimentos, porque às vezes ele provoca ódio, às vezes ele provoca muito carinho por parte do torcedor. Mas quando ele se despediu ali, cara, eu vou falar, pra mim a sensação que vai ficar é de... saudades. É chato, né? Ele chorou no hino, ele chorou no encerramento. A gente sentiu ali que, com todos os apesar dos pesares, das expulsões, etc e tal, é um cara que ele veio pra cá, pro São Paulo, ganhando muito, é verdade, mas ganhando bem menos. Ele fez o seu esforço pra vir também jogar no São Paulo Futebol Clube. E pra mim fica um sentimento também de tristeza pela despedida do Luiz Fabiano. Então, hoje eu posso dizer assim... Foi uma relação meio de amor e ódio, até minha, com ele. Mas eu vou dizer uma coisa. Obrigado, Luiz Fabiano. Mesmo que digam que você não participou de grandes conquistas, etc e tal, mas você foi um cara que fez gols importantes, sim. Você não pode carregar a responsabilidade de o São Paulo não ter tido grandes títulos com você. Porque ninguém joga sozinho. E se você era o cara que naquele momento... foi imbuído de jogar sozinho, é porque houve algum erro da direção de São Paulo de não te agregar jogadores tão importantes quanto para o São Paulo poder ser campeão mais vezes com a sua presença. Mas entendo que, pô, valeu, obrigado. E sai magoado, né? Ele deixou isso claro, né? A torcida, né? De uma forma geral, gritou Luiz Fabiano. Não, com torcida. Eu não senti isso de torcida, não. Muito pelo contrário. Ele elogiou a torcida, falou que o que vai ficar é a recepção que ele teve. Mas eu acho que numa frase que ele mandou ficou registrado isso. Ele diz o seguinte, com relação ao JJ. O JJ era louco. Então eu me entendia com ele, porque dois loucos se entendem. Mas então, achei legal. Achei legal a frase dele. Eu entendo se a diretoria de São Paulo não quer renovar com o Luiz Fabiano, os valores envolvidos. Números. É, E convenhamos, o Luiz Fabiano... Ah, o Milton Cruz falou, né? O Luiz Fabiano, é muito caro. É muito caro. Muito caro. E o Luiz Fabiano, ele vem se machucando demais. Continuando com as manchetes do Estádio 97, oferecimento de impermeabilizantes Recubre Plast, máxima proteção para toda a sua casa, Esser construindo com valor, Itaipava, futebol 100%, só com Itaipava, patrocinadora oficial da Copa do Brasil, Banditec, a faculdade de TI que faz a diferença, acesse banditec.com.br, inscreva-se para o vestibular 2016, continuando... O placar do Estádio 97 informa: Sport 2, Corinthians 0. Cris, hein? Olha que final de ano pro Corinthians, hein, meu? Perder pro Sport lá, tomar gol do André. Sei não, hein? A gente dá uma balançada, hein? Será que fica pra 2016? Que é isso, seu Ben? Você tá de brincadeira, velho. Você merece tomar uma chinelada na cara, velho. Crise, seu Ben. Tem reunião pra lavar roupa. Tá de brincadeira, cidadão. Crise tem foi... reunião. Fazer pra placar pro Corinthians. Teve fazer, a pachorra, véio, de fazer um placar pro Corinthians. Perdeu, perdeu. O Corinthians doou pontos pro Sport. Aí não adiantou nada. Pro não adiantou nada. Tá sem graça, né? É, o Sport vai pra lugar nenhum. Mas enfim, mano. É fim de férias. Como previsto. Amigo secreto no Corinthians. Jadson já tá de férias. Renato Augusto também. Quem começa o planejamento para o ano que vem. É. Olha, eu acho que um cara que não deve ficar mesmo parece que é o Ralf, né? Sim. Segundo o Andrés aí, aquela coisa, o Andrés sempre manda essa frase dele, todos os jogadores que ele lançou essa frase aí, que seja feliz, é porque não ficaram. Seja feliz é um abraço, hein? E seja feliz, então o Ralf possivelmente não deve ficar. Pô, uma pena, viu? Eu vou te falar, o Ralf... Olha, eu vou dizer para você, desse século XXI aí, é um dos jogadores que mais representou o Corinthians. Mas, verdade, um dos grandes jogadores, eu digo mais, eu acho que se o Ralf renovar, no dia que ele, se ele encerrar a carreira no Corinthians, vou te falar, meu, vai ser um cara que vai ser, ele é endeusado pela torcida, ele não dá problema, ele não pipoca, ele não reclama, ele não enche o saco, joga a bola, e não se machuca, aí, não toma cartão, não é expulso. Um baita do jogador, baita carato, uma pena. Se ele for embora, mas, Benja, triste. O Corinthians é igual ao Brasil? Como assim? É o ex que fala? Não é o Roberto? Que não, mas o André é superintendente de futebol. Ele tem o cargo de superintendente. Mas ele não falou que é só o estádio lá? Que... Não, mais, RG. Não, ele foi nomeado aí superintendente de futebol. Ele responde agora pelo futebol do clube também. É, mas com relação ainda ao Corinthians, primeiro, com relação a esse jogo do Sport, vamos lá. O Corinthians entrou novamente com o time B. Era um jogo para que o Tite pudesse fazer testes aí, enfim. É um jogo que o Corinthians já não tinha mais interesse. Esse jogo pro Sport também não tinha lá grande interesse, porque o Sport já não briga por mais nada no Campeonato Brasileiro. Não lamento o resultado, não. É, o Corinthians já fez a parte dele no Campeonato Brasileiro, independentemente de outros clubes agora dependerem do Corinthians também. É, o Corinthians ele tem a opção aí de estar colocando o time A, B, C ou D. O Corinthians não tem nada a ver com a vida dos outros. Eu particularmente acho, RG... Por exemplo, na última partida, Corinthians e Avaí. É um jogo que pode definir aí o futuro de alguns times, sim, do Campeonato Brasileiro. É um jogo que pode estar ligado diretamente aí com o Vasco da Gama. Eu, RG número 2, não gosto de utilizar o discurso. Eu sei que tem muitos torcedores que ficam, ah, que se dane o Vasco, etc e tal, que se lixe. O Tite, ele tem o direito de pensar assim. Eu, particularmente, acho complicado, Domênico, porque amanhã você pode estar na condição do outro. Dependendo de um adversário para colocar time titular ou misto, o Tite parece que vai colocar os titulares nessa última partida diante do Avaí. É, inclusive, a própria diretoria do Corinthians está tentando ver um esquema para que os jogadores, antes de entrar no estádio, Domênico Gato, passem no meio dos torcedores. Passam ali um corredor polonês para que os jogadores passem igual ali no meio da torcida. Igual o Vasco fez? O Vasco fez isso ontem? É. Mas os jogadores passaram porque... no meio da torcida. Mas porque acho que não devia ter opção aí, Gil. Ele tava alagado. Vou te falar. Ele devia estar alagado. Mas por que parece aquele momento lá? Foi muito louco, o torcedor do Vasco foi uma loucura, né? Você viu? Sim. Os caras urravam, cara. É, e por ser um jogo que, teoricamente, RG, não vale nada, eu acho que qualquer atitude que você possa... Não vale nada pro Corinthians. Não, pro Corinthians, eu tô me pautando no Corinthians. Sim. Por mais que seja um jogo que não tenha valor nenhum pro Corinthians, é legal porque você acaba meio contagiando o grupo, tá certo? Vai pegar o Avaí aí, o coitadinho do Avaí que possivelmente cairá, para a Série B do Campeonato Brasileiro, ou não. Ou não, né? Porque o Havaí tá fora. É o primeiro dos que estão fora. O Havaí é o que depende só dele. É, sim, tá fora. Mas vai pegar o Corinthians na arena, né? É. Esse é o problema. Sei, mano, mas é o único que... isso. É o lado então... bom e o lado ruim. Olha que louco, mano. Não, olha que louco. Olha que louco. O Domênico falou, o Havaí é o único que depende só dele. Verdade. E o Corinthians, se ganhar do Havaí, ele derruba três de uma vez só. O Curitiba, o Vasco, o Goiás, o Vasco e o... Não, se o Corinthians ganhar do Havaí, não. Pelo contrário, se o Havaí... Não, se o Havaí ganhar do Corinthians... O Vasco depende da vitória ou do empate do Corinthians. O Havaí, se ganhar, ele derruba três de uma vez só. Ele vai pra 44? É o contrário, é o Havaí se ganhar, ele derruba três. O Curitiba não cai mais. Curitiba precisa de um ponto, Domênico. Ô, Domênico, então eu penso assim, eu penso assim. Por mais que tenha o Corinthians que fala, ah, tem que entregar, tem que derrubar o Vasco, enfim... É, o Corinthians já esteve numa situação em que dependeu de rivais aí para poder escapar de um rebaixamento. Foi o caso daquele Campeonato Paulista que o Grafite marcou dois gols contra o Juventus e o Corinthians acabou usando essa vitória do São Paulo para permanecer na Série A do Campeonato Paulista. Porque o Corinthians ele não teve a competência naquele jogo, a RG, de vencer a Portuguesa Santista no Pacaembu. Sim. Então, eu penso assim, cara, porque eu não sou incoerente, não. Eu sei que deve ter torcedores, ah, mano, você, pô, agora tá mó coxinha, coxinha o cacete. Porque eu sempre relembro, RG, o passado, velho. E então, o passado... Então você tá falando baseado no que você sentiu na época, com relação ao Corinthians, é isso? Sim, RG. Porque eu não me sinto à vontade de falar entrega, porque amanhã o Corinthians pode estar nessa situação também, Deus queira que não. E muitos torcedores vão falar, mas amanhã aí a gente vê o que pode acontecer. Eu discordo radicalmente, porque eu não gostaria amanhã de ser chamado de incoerente. Não gostaria, porque eu tenho hoje um nome a zelar, Benjamin Bach. Eu sou o cara mais coerente dessa rádio. Mas sou mesmo, sou mesmo. Domênico. Tá de brincadeira, né? Não, eu quero... O Domênico é o mais imparcial. Eu achei... O Domênico é o mais imparcial. Aqui é a dupla, coerente e imparcial. Eu achei muito legal. Achei muito achei muito bacana o seu discurso, mas não concordo com porra nenhuma do seu valor. Tem comigo. Nada a ver. Tem nada a ver. Uma coisa é você jogar com seriedade, tem nada outra a ver. Coisa você... Lógico. Não, é só a favor da força máxima, Sombra. Sou a favor da força máxima. A força máxima. Sou a favor. Ó, o futebol brasileiro é um futebol tão limitado tecnicamente. E quanto mais jogos do Corinthians a gente tiver, para que os torcedores possam apreciar esse show que é o Corinthians titular jogando, vai a merda. Eu acho que é melhor, Benjamin. Lógico que é, lógico que é. O Corinthians, inclusive, aí o Corinthians contraria o Andrei Sanches e o Roberto de Andrade. Porque eles disseram que na arena não tem show. Tem show sim, Andrés, tem sim. Tem show, Roberto. Sabe por quê? O Corinthians, quando joga, o Corinthians dá um show. O Corinthians desfila em campo. Eu vi. Então, o negócio é o seguinte. O Corinthians dá uma colher de chá pro esporte. Para, RG. Então, eu não gostaria amanhã de ser chamado de incoerente. Força máxima contra o Havaí e que se dane. Tá bom? Então, tá bom. Mas se o Tite quiser optar pelo time misto, é a opinião dele também. Mas depois não chora. Você anda pondo o quê no suquinho da criança? Ah, se eu tivesse colocando coisa no suquinho da criança, ele fala, eu acho que tiraram as coisas do suquinho da criança. Esse é o problema, é o contrário. É a banana. Parou de comer banana. Agora ele fala que tem que colocar o coração na ponta da chuteira. O Palmeiras. E o futebol uma caixinha de surpresa. O Palmeiras é colocar o coração na ponta da chuteira. É, virou palmeirense agora? Amanhã eu vou trazer um blazer e uma camisa igual a olímpica. Na manchete do Palmeiras eu te falo o porquê, Domingo. O que que aconteceu? Não sei. Não, eu vou te falar o porquê. Na manchete agora. Benja. Senhor. Vamos falar do consórcio Honda agora, né? Vai, Benjamin, consórcio Honda. Porque eu tenho uma grande novidade pra vocês. O consórcio Honda tá dando 50 motos CG 160 Titan todos os meses na promoção. Chegou a sua vez. Muito fácil participar, hein? Como é que é? Basta você comprar uma cota de consórcio e você já estará concorrendo. E pra você que já é cliente do consórcio Honda, pague suas parcelas em dia e aumente ainda mais as suas chances de ser premiado. É fácil, é barato, é a hora de você comprar sua Honda. E o melhor de tudo, amigão, quer saber? Quer. Você não paga juros. Olha só, BIS 125EX, a partir de R$ 164,00 mensais. PCX, a partir de R$ 203,00 mensais. Então não perca tempo, faça já o seu consórcio e participe da promoção, chegou a sua vez. E olha só, amigão, já saiu o segundo sorteio da promoção. Os 50 ganhadores representam 18 estados. Nós aqui de Sampa, estamos com sorte, tivemos 3 ganhadores. O Sérgio Lopes da Silva e o José Alciélio Cardoso, aqui de São Paulo. E o Adriano Bernardo de Oliveira, aí de Carapicuíba. Então, amigão, compre você também uma cota de consórcio, pague suas parcelas em dia e seja o próximo sortudo a levar uma linda CG 160 Titan para casa. E olha, vá agora mesmo, se não dá tempo agora, liga lá no 4056-9595, 4056-9595, e marca com o Marcelo Camilo, que é o gerente da concessionária Universo Diadema. Ou vai direto lá, ou liga pro Marcelo Camilo lá na Universo Diadema e agende com ele lá para você bater um papo. Promoção, chegou a sua vez, consórcio, é Honda, Chuck! Muito bem, muito bem. Esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM, também no oferecimento da Bozano. Opa, isso aí, Domênico Gato. Barato é louco, hein, mano? Ah, é louco. Barato é louco, mano. Muito Quarta-feira tem que estar todo mundo bem barbeado, porque ninguém sabe quem será o campeão. Então o time que ganhar já tem que estar bem barbeado para poder ir pra balada. Com certeza, com certeza. Comemorar bonitão, é ou não é? Então atenção, jogadores do Santos, atenção, jogadores do Palmeiras. O homem não perde aquele jeitão de garoto. Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com a molecada, nunca dispensamos uma partidinha de futebol junto com os nossos amigões, mas na hora de se cuidar, todos vocês já sabem, né? Nos cuidamos como homem. Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens para o homem se cuidar. São produtos para o barbear como cremes, espumas e géis, que contam com a exclusiva tecnologia B-Effect, que vai proteger e hidratar sua pele. Tem também modeladores de cabelo em gel, cola ou cera, para você deixar o seu cabelo do jeito que você quiser. E além de tudo isso, amigão, a Bozano traz uma baita novidade, hein? A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção. Oferece muito mais performance pro seu dia a dia. Eu sei que você deve estar agora no metrô, deve estar no busão, deve estar no trem e deve ter alguém fedendo do seu lado. Então, amigão, sabe o que você faz? Vai na farmácia, pega lá um antitranspirante da Bozano e quando você vira alguém fedendo, você vai lá dar uma borrifada no sovaco do cara. Você vai estar fazendo um favor pro cara falar, ó, esse aqui, amigão, é o novo antitranspirante da Bozano. Você não vai feder amanhã como você tá fedendo hoje. O cara vai ficar constrangido, tudo bem, mas amanhã ele vai comprar o antitranspirante da Bozano e estará cheirosinho. Você vai fazer um favor pra ele. A nova linha Bozano garante pra você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. E tem um kit, viu, Sombra? Só pra falar aqui, ó. Atenção você que ligar aqui no Estádio 97. Se você ligar aqui e disser o seguinte: só a nova linha Bozano me garante um barbear fenomenal, você ganha um kit top da Bozano, tá bom? Beleza. Também quem ligar e disser HDI Seguros é de bate pronto, ganha uma bolsa térmica da HDI. Estádio 97, continuando com as manchetes. No oferecimento de HDI Seguros, ele bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. BV Financeira, precisando de ajuda para pagar as contas? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. É, evidente. O placar do Estádio 97 informa. É quarta-feira. Olha, quinta eu vou voltar, hein? Palmeiras 0, Curitiba 2. Coitado, o Vasco dependendo do Parmeira. Palmeiras quando depende dele mesmo. Já pronta, né? Imagina ter que pra ajudar os outros cormão lá do Rio lá. Olha, Domênico. Quanto tá em Genovevas, hein? Esse placar aí. Esse placar aí tem equilibrado, hein? Eu peço que todo mundo, vamos bater palmas pro campeão do placar. Já tem o campeão. Já decidido. Já não tira mais, já. 2015? Esse não tira mais. Quarto colocado em Genoveva, seu Bento. Quarto colocado aqui, RG. Vou pegar aqui, deixa eu pegar aqui no controle. Vamos lá. Temos aqui quarto colocado o Corinthians. Corinthians. Quanto a Genoveva? Nossa, 6 placares. Pouquíssimo. 6 Genoveva? 6 placares. Respeito e merecimento ao trabalho. Conhece hoje, 6? 6. 3 Genoveva, seu Bento. Santos. Esse placar aqui não vale nada. 9. Santos, 9 Genovevas. 9. É, até que não tá ruim. Em segundo, os Genovevas. Aí vem o tricolor com 14. 14 Genovevas. Porra, ficou em segundo. E o grande Genoveva de 2015. Campeão. Campeão 2015. Bicampeão. Bicampeão. Bicampeão. Palmeiras com 17 placares. Bom, fala do jogo, seu Bento. O jogo? Que jogo? Ah, você vem aqui pra falar de placar, é isso? Não, eu vim pra passar o... Eu passei o placar também. É que isso faz, mas é o seguinte, jogo do final de semana foi horrível, não teve nada do Parmeira, não teve chute a gol, enfim, não teve nada do Parmeira. É quarta-feira, agora precisa ver qual time que o Marcelo Oliveira vai escalar, né? Se vai ser o João Pedro na direita, que o Lucas está fora, se vai jogar o Egídio na esquerda, se vai ter condições o Gabriel Jesus, essas são as dúvidas do... Acho que o Gabriel joga. Eu acho que não joga, não. O médico joga. Ontem, viu, Domênico? Opa, ele deu joga. Uma entrevista ontem ao final do jogo. É, o repórter, eu não lembro se foi um repórter da Jovem Pan, que perguntou, ele falou assim, olha, hoje ele é dúvida pro jogo ou ele é muito dúvida pro jogo? E o médico falou, é muito dúvida pro jogo. Mas ele terminou falando, de Jesus a gente pode esperar um milagre. Sempre, claro. Ah, quer dizer que essa foi boa. É isso aí, Domênico. Então, precisa ver quem vai jogar. Jogo de ontem, pelo amor de Deus. Não, o jogo de ontem foi tudo reserva, nossa. Mas, Domênico, sabe o que é curioso, ainda foram 17 mil guerreiros lá ainda, hein? É, 15. É 15. Hã? 15. Foi 15? É o pior público do estado do Palmeiras. Eu só acho muito engraçado quando os caras falam assim... É que o time não tá entrosado, mas o reserva não treina sempre junto. Pois é, exatamente. E o time ganha, ganha elenco, mas pelo menos, perde o reserva. Pelo menos o Palmeiras tá coerente. O time titular não tem jogado nada e o reserva também não. Bom, vai lá, Dudu. Não tem muito o que dizer. Ontem o público foi excepcional. Foi? O que caiu de chuva ontem na cidade de São Paulo era pra não ir ninguém. Pra ver um jogo que não valia porra nenhuma, sabendo que o Palmeiras ia jogar com o time totalmente em reserva. Então o torcedor, cara, ele merece todos os elogios possíveis. Mas não tenha dúvida disso. Aquela água, velho. 15 mil negros. Cara, aquela água que tava caindo ali é impressionante, cara. Mas os caras querem pontuar, né? Aquele programa de fidelidade lá. É. Os caras estão indo num jogo desse, porque depois quando tiver um jogo filezão, o cara tem chance de ir, né? É, o jogo filezão é isso aqui agora, né, mano? Sim, é a final da Copa do Brasil. Aqui os caras já compraram, né, Domênico? Independentemente desses caras que foram no sábado, os ingressos pra quarta-feira já estão esgotados. Então tem que elogiar só o torcedor, porque o time é ridículo, né? Agora, isso tudo culpa do treinador também, né? Não podemos passar batido. O treinador não conseguiu fazer o time jogar, não consegue fazer, como vocês disseram aqui, né? O Sombra falou, né? O time reserva treina junto, então deveria jogar um pouquinho melhor, né? Agora, erros incríveis aconteceram. Aquele primeiro gol do Curitiba, uma coisa impressionante, cara. Já tocou a bola no meio de um monte de zagueiro. E o cara sai na cara do gol sem ninguém pra marcar, sabe? Isso é preocupante, cara. Preocupante contra o Santos, é muito preocupante. O Palmeiras que não vai ter o Lucas, que joga muito. É o único de ontem que talvez tenha sido o melhor do Palmeiras. Quase fez um golaço lá, hein? Pô, sensacional. Infelizmente, perdeu a cabeça e não vai poder disputar a final e vai fazer falta pra caçamba pro Palmeiras. Outro detalhe, resta saber o que vai acontecer, né? O Gabriel, a minha opinião, acho que ele joga, acho que tudo é papinho pra tentar, sei lá, fazer com que o treinador do Santos pense que não vai jogar, eu sei lá, aquele papinho sempre que tem no futebol, né? Acho que joga. Um mistério. Não, mas eu acho que joga. Acho que é o que tem de melhor do Palmeiras hoje é o Gabriel, ele tem que jogar, tem que ir pro jogo, entendeu? Começou bem o outro jogo, depois machucou e saiu. Talvez teria sido um... É que ele tem o condition D, né, Domênico? Ele se machuca muito. Não tem. A caçadinha roxa. Não, muito pelo contrário. Não é de machucar muito, não. Não. Ele acho que foi a primeira vez que ele se machuca. Ah, é? Não tem, não. E resta saber o que vai acontecer, seu Bento, com relação à escalação do Palmeiras, com relação à lateral esquerda. Será que joga o Zé Roberto lá de novo? Na minha opinião, eu jogaria com o Egídio mesmo. Sim, eu também. E jogaria o Zé no meio. Posso falar uma escalação aqui? Eu não sou parmeirense, todo mundo sabe que eu não sou parmeirense. Isso é imparcial, é isso? Exatamente. Gostaria de dizer que vou anotar porque estou deveras perdido na escalação. Eu jogaria assim, Domênico. E fiquei nervoso porque quero entender o porquê o time não joga mal. É, você saiu bem da pergunta, mas enfim. Praz, o João Pedro, Jackson, quem joga o João Pedro, né? Vitor Hugo, e outro, João Pedro e Egídio. Certo? Vitor Hugo. Minha escalação é essa aí. Aí meio campo. Falei Amaral, que tem jogado bem. Bem. Arouca, Zé Roberto e Robinho. E na frente o Robinho jogou mal o primeiro jogo. Foi mal. Eu jogaria com Dudu e Barros. O Gabriel Jesus Domênico, acho que ele não joga. E se pusesse o Rafael Marques no meio campo no lugar do Robinho? Mano, posso falar? Trava o meio campo. A bola não chega, aí fica... Sabe por quê? Aí fica os balãozão. Não, mas aí o Zé Roberto, pelo menos, ele tem um toque ali de classe. Mas sabe por quê? O Rafael Marques é um cara importante até na bola aérea. Porque se o jogo estiver difícil, é um bom cabeceador. Então, o Egídio, ontem no jogo, o que aconteceu? Ele, uns 5, 6 cruzamentos, ele cruza bem. Cruza bem. O problema é ele defender. Exatamente. Defensivamente, ele não vai bem. Se conseguir meter essa bola na cabeça, ou do Barros, ou do Rafael Marques. Aí encaixa. Mas sabe o que eu falei? Eu fui ironicamente até agredido pelo seu Benjamin Bach, Domênico. O que eu disse foi o seguinte: é que o Marcelo Oliveira ele falou que ele não tem como mudar agora a escalação, diante de tudo que ele tem feito. É igual aquele aluno que quer estudar. Aquele aluno que não estudou nada, tá certo? Aí chega 15 minutos antes da professora entregar a prova pra que você faça. Você tá lá, tipo, roendo os livros ali, achando que você vai aprender em 15 minutos. Não tem mais o que fazer, Domênico. Não há o que fazer. O Palmeiras agora, segunda, terça e quarta, ele tem que tentar aí ganhar forças psicológicas pra que ele possa enfrentar o Santos de igual pra igual. Primeiro, se você analisar as circunstâncias, pensa da seguinte forma. O Santos é melhor que o Palmeiras tecnicamente? É. O time do Santos está mais entrosado do que o Palmeiras? Está. Só que, o que eu penso é o seguinte, Domingo. O Palmeiras ele conseguiu um trunfo muito importante. Primeiro, perdeu com uma diferença mínima na Vila Belmiro. Isso foi importante. No jogo de volta, o fator casa, estádio lotado e a torcida pressionando pode pesar a favor do Palmeiras. Esse é um trunfo que o Palmeiras tem. O Palmeiras é forte na bola aérea. Não tem padrão? Não tem. Mas uma final, Domênico Gato, ainda mais motivado por um caminhão de dinheiro que o Paulo Nobre jogou ali na frente dos atletas, o cara vai dar um pouco a mais. Você sabe que dá. Sim. Quando põe dinheiro na frente do ser humano faz coisas que até Deus duvida. Olha. Inclusive matar os outros. Não. Mas é verdade. Então, querendo ou não, Domênico, diferença mínima. Palmeiras forte no jogo aéreo. Não tem padrão? Não tem padrão. Mas na final, tudo se iguala e o Palmeiras está motivado ainda por um prêmio muito bom que o Paulo Nobre aí vai pagar para os atletas. Então o que eu disse foi o seguinte, o Palmeiras hoje, a tática dele é colocar o coração na ponta da chuteira. É isso que pode fazer com que o Palmeiras vença o Santos. E nos pênaltis... Fazer o quê? Colocar o coração na ponta da chuteira. E nos pênaltis, eu acho que o Palmeiras é favorito. Porque se for pros pênaltis, eu acho que o Fernando Praz é mais goleiro do que o Vanderlei. Por mais que o Santos tenha vencido o Palmeiras nos pênaltis também, na decisão do Paulista, eu acredito que o Fernando Praz é um cara mais experiente que o Vanderlei, e isso vai pesar a favor do Porco na decisão, se for pros pênaltis. O que eu penso é isso. Eu fui ridicularizado, eu fui achincalhado pelo senhor Benjamin Wagner. Eu tenho certeza disso. Mas o senhor concorda comigo ou não? Sabe o que eu achincalhei ele? Eu sou o senhor clichê. Não tem nada mais ridículo que essas frases de 1930. Mas eu tô errado, Domênico? Não, mas por quê? Coração na ponta do chuteiro. Coração na ponta do chuteiro. Mas é o que pode acontecer. Futebol só termina quando diz a pizza. Puxa, futebol é uma caixinha de surpresas. Agora... Puxa, é preciso foco. Ô, oh, tá filosofia. Certo. Ah, cara, vai. Mas tá certo. Tem que. Agora obrigado, é um jogo. Isso mostra que eu sou imparcial. Sim, com certeza. Agora você virou um baba-ovo, clichêzeiro. Agora, clichêzeiro, sim. Hoje, né? Saiu aí. O Estadão divulgou um pôster do Santos campeão. Já ia falar isso agora. Eu duvido que tenha saído isso. Duvido. Ou, não é que eu duvido. Eu acho que seria pouco inteligente por parte da diretoria de Santos, de lançar um pôster desse numa véspera de uma final, né? Não foi dele. Eu não sei de quem foi a ideia, mas acho que o Santos pode reclamar bastante com relação a isso. Tem pôster dos dois, do Palmeiras também tá pronto, fica tudo pronto. Não, tem pôster do Palmeiras. Lógico que tem. Mostra aí na imprensa. Não, vazou isso pra sacanear, mas é... Gente, como assim vazou pra sacanear, Benjamin? Todo mundo tem tudo pronto. Pra um e pro outro. Sei, claro, amanhã é campeão, quarta ou é Palmeiras campeão, já tem material tudo pronto. Você acha que a Adidas não mandou fazer as camisas do título? Teve um cara do lance aí que divulgou e depois pediu a conta aí. Olha, divulgou, não me lembro o que foi, que divulgou e depois vazou. Hoje? O receita aí. Não sei o que foi. Peraí, vamos ler a história. Olha só, presta atenção. O RG ouviu e eu sei que é Santos. Não disse que o RG. Eu falei que o Santos tem culpa. Falei que era pouco inteligente que o Santos tivesse lançado isso. O Santos não tem. Olha. Mas o Palmeiras pode pegar isso e usar. Pode. De incentivo a mais. Matéria do Estadão. Todo incentivo é bem-vindo. Pode. Matéria do Estadão. Matéria de quem? Do Estadão. Não, fala com o que você falou antes. Matéria do Estadão. Isso. Matéria do Estadão. Ó, peraí, só chegou a informação que tá vendendo as bancas. Tá vendendo. Então, é pior, peraí, não é assim não, vazou. Vazou e divulgou aí, Benjamin. Tá vendendo na banca. Quem fez? Quem fez? Não sei. Se tá vendendo na banca, filho, se tá vendendo na banca é porque alguém já falou, mete aí, vamos vender. O Santos não tem informação. Tô falando que o Santos tem culpa. Vê o Estadão. Tô falando de culpa. Por favor, que você é um Estadão. Bem, você é inteligente. Ah, eu não vi isso aí. Não, eu matéria não vi. Tá vendendo, do Estadão. Pô? Não, sim, eu tô falando que eu não vi. Matéria do Estadão. O Estadão. Repórter Daniel Batista. A guerra de nervos entre Palmeiras e Santos, antes da decisão da Copa do Brasil, quarta-feira, às 22 horas, no estádio do Palmeiras, ganhou mais um capítulo. Um pôster da equipe alvinegra com o atacante Gabriel na capa chegou às bancas de jornal da capital antes mesmo de a bola rolar. A revista custa R$ 3,90, foi produzida pela editora Escala e nesta segunda-feira foi encontrada em duas bancas da região central da cidade. De acordo com jornaleiros, o produto teve boa saída entre torcedores do Santos. O produto traz imagens da primeira partida da decisão, vencida pelo Santos por 1-0. São fotos da celebração do gol de Gabriel, que deu a vitória aos santistas. Mas o Santos já emitiu uma nota de repúdio. Ah, o Santos não tem culpa. Agora, o cara que fez isso, o cara que fez isso de uma falta de inteligência... Pô, tem o jogo na quarta ainda. Sim, mas é isso que nós estamos falando. Mas se acontece um negócio legal na quarta... Mas o Santos não tem culpa. Mas eu não disse que tem. Vocês ouviram falar que o Santos tem culpa? Você insinuou. Eu estou dizendo que está vazou um pôster do Santos Campeão e está à venda nas bancas. A editora, em contato com a reportagem do Estadão, ela diz o seguinte... O material em questão, revista Pôster Futebol Show Copa do Brasil 2015, Santos... Um time campeão é uma homenagem ao time do Santos e sua história de conquistas. Já fizemos o do Corinthians, este sim cravando o time como campeão brasileiro em 2015. E estamos preparados para lançar o do Palmeiras. O fato de ter vencido a primeira partida foi o que motivou a revista Pôster do Santos sair antes. Por isso, o material do Palmeiras ainda não está nas bancas. A nota foi assinada por Paulo Sapata, gerente de marketing e comunicação da editora. O Santos também se manifestou e disse não ter relação alguma com a publicação. O Santos esclarece que não tem contrato de licenciamento com a editora Escala para uso de imagens de qualquer tipo, como foto de jogadores e escudo do clube. Sendo assim, o clube tomará as providências cabíveis. Legal, vai ganhar uma grana. Ainda tem essa, ainda vai ganhar uma grana. Já vai ganhar mais, né? Vai ganhar um turu. Esse final de ano foi bom, né? Porque o Santos vai ganhar aí e ganhou do Neymar, né? Ganhou dinheiro pra caramba. Essa eu entendi por quê. Porque tinha uma cláusula no contrato do Neymar, que se ele fosse pra uma bola de ouro, o Santos ganhava uma grana. Tem 2 milhões de euros. 2 milhões de euros. Que momento. 2 milhões de euros dá quanto? Oito pau, oito, nove pau. Um din-din. Tá bom, hein? Paga a luz, paga água da piscina, paga um monte de coisa. O salário do Lucas Lima. É. Bom, mas acho que foi. É porque tem as editoras, aí costumam fazer seus materiais. Tá errado, lógico que tá errado. Quer falar alguma coisa, gente? Meu amigo Valmir aqui, ele perguntou, Domênico, será que foi um palmeirense que fez isso pra motivar o próprio time? Eu faria isso se eu tivesse uma editora. Você joga sujo. Ah, você vai botar o coração no bico da chuteira. Não, mas é que tá, é verdade. Se eu tivesse uma editora, eu pudesse vazar um negócio pra prejudicar o adversário e motivar meu time, eu faria. Mas você tá vazando sua credibilidade, tacando ela no chão da editora. Não, não faria isso não. Não, você tá vazando a credibilidade da editora, não a minha. Então parabéns ao Dipa, que chama o Mano de incoerentiano. Porque incoerentiano. O cara acabou de dizer que se tivesse que prejudicar, prejudicaria. E no início do programa. Não. Você acabou de dizer. Pera lá. Pô, tá lá vai ele. Tava ali consertar. Não, RG. Trabalhar no futebol é uma coisa, trabalhar numa editora é outra. Por exemplo, o cara que trabalha numa editora, ele tem seu time. Ele não tem ali a profissão dele, mas é verdade. Você é um louco. Pelo contrário. RG, você na condição de torcedor, você pode invadir o campo e atrapalhar o time adversário. Você na condição de jornalista, se você estiver trabalhando dentro do gramado, você não pode. Como torcedor, você também não pode. Você vai prejudicar o teu time, nem como editor. Ele justifica o injustificado. Mas o 97 continua com as manchetes, tem mais placar. Oi, fala. Não, só saiu nota de esclarecimento do Santos, do site deles. Aqui, RG. O Santos Futebol Clube esclarece que não tem contrato de licenciamento com a editora Escala para uso de imagens de qualquer time, como foto de jogadores e escudo do clube. Sendo assim, o clube tomará as providências cabíveis. Saiu agora aqui. Vai ganhar um turu, Dodô. Ah, vai. E vai ganhar do Neymar também, não vai? É porque o Neymar foi eleito. Só não tem a hora aqui que saiu, RG, mas acho que você ia falar. Bom, desculpa. Continuando com as manchetes, que tem mais time aí que perdeu na rodada, hein? Oferecimento de Recubriplast, impermeabilizantes Recubriplast, máxima proteção para toda a sua casa. Esser, Grupo Esser, construindo com valor. Engove, vai para curtição? Bom engove para você. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. É, venho! E vou te cobrar. O placar do Estádio 97 informa. É quarta-feira. É quarta-feira. Vasco 1, Santos 0. É, o pênalti meio, né? Ah, lá é Eurico. Ó, eu quero ver só. Priorizou na Copa do Brasil. Na quinta eu vou voltar, hein? É, graças ao seu Dorival. Hã? Perdi, graças ao Dorival? Perdi a caixa de Itaipava. Véio. Perdeu. Ganhei uma caixa de Itaipava do senhor LG. A vida. Porque né? Nós fizemos a brincadeira, uma brincadeira aposta, claro. Olha, põe rodada aí atrás. Nossa senhora, foi o primeiro turno. Não, o Santos estava lá no. Tava lá no Lazen. Rebaixamento. Olho do inferno. 17º colocado. O RG, véio. Muito otimista. E, de certa forma, quase foi lá. Chegou e falou assim: meu time vai chegar no G4. Eu falei: não vai. E apostamos uma caixa de Itaipava e eu fui 100%, ganhei essa caixa de Itaipava. É verdade. Você pode ir, se acaso você não quiser, pode passar pra mim. Não. Caixa. Divido com você, então, mas beleza. Não passo pra então, você. Beleza. Mas RG, é o seguinte, é isso aí também, né? Time reserva, né? Jogou o Nilson lá, jogou quem Nossa mais? Senhora. Jogou, né? Que coisa escandalosa. E é isso aí, o pênalti, né? Aquela coisa, todo mundo viu. Bom, vamos por partes. É. Né? Com relação à divulgação de pôster, isso já foi esclarecido e não era de se esperar o contrário. Penso que dentro da coerência do técnico do Santos e dessa diretoria do Santos, seria impossível que isso tivesse partido de dentro do Santos, como não parte. Embora todos tenham aí a antecipação, todos que estão numa final têm sim antecipação, basta ver o prejuízo que muitos comerciantes tiveram e fabricantes tiveram com a seleção brasileira, e nisso não faz muito tempo. Todo o material pronto para o Brasil campeão e fomos premiados aí com um belo 7-1. Então faz parte. Time que está na disputa, time que está na final, tem o seu material pronto antecipadamente, sim. E isso não é diferente. Legal. O que tem que tomar cuidado é exatamente com isso, com a divulgação e quem divulga. Então a revista aí, a revistinha aí, tomara o Santos, tome sim providências e vá lá buscar um turuzinho, porque... É uma sacanagem. Mas né? Você acha que mesmo o Santos não tendo nada a ver com isso, como já disse que não tem nada a ver com isso, você acha que o Palmeiras lá no vestiário vai levar cópias da revista? É bom. Vai utilizar, assim como o Santos vai utilizar também, uma gravação do Alexandre, do Palmeiras. O que ele falou? Ele disse que o Palmeiras é campeão e pode gravar. Então, é claro, é uma, ele está certo, ele não está errado. E é legal que ele fala isso e ele não joga, né? Ele não pode jogar na Copa do Brasil. Jogou na dos outros. Jogou na dos amigos. O Rafael Marques falou assim: nós vamos ter. Falou assim: que Caldeirão? Imagina, meia dúzia de gato pingado, nós vamos ter 40 mil. Então, tá certo, cada um. Chamou a torcida do Santos de meia dúzia de gato pingado. Cada um tem que puxar a brasa pro seu lado, cada um tem que assar a sua sardinha legal, não tem problema nenhum. E isso faz parte. Enquanto está assim, é legal. O que você não pode é partir para a ignorância, né? Partir para deixar isso extrapolar para fora do gramado e aí virar uma puta de uma guerra, de uma encrenca. Tá, é isso que Domênico, não pode. O quê, ó? Com relação ao jogo de ontem, gente, todo mundo viu, né? A cascata. Sou mais imparcial. O aguaceiro que foi, o Santos com um time mais que reserva. Quer dizer, abre não precisa arrumar pênalti, né? Não é por causa do aguaceiro. Mas eu não posso falar de pênalti, né, Sombra? Meu time foi beneficiado nesse momento. O campeonato. Nenê podia ter tomado no cartãozinho. Sim. Pô, isso sim. O Voade queria tirar o selfie com ele no final do jogo. Mas na boa, mas você não achou que foi pênalti? Lógico que não foi. Não. Eu achei que foi. Olhando de primeira, pela maneira como o jogador caiu, o Nenê caiu, eu achei que, porra, tinha acertado e feio. Ah, talvez o Voade tenha olhado do mesmo jeito que você. E feio, né? Mas aí depois você vê que, puta, nem encostou no cara. Mas a regra fala em jogada temerária. Sim. Mas tudo bem, mano. Eu não vou reclamar de pênalti. Sim. O Santos teve 3 pênaltis nesse campeonato que não foram. Foram tão escandalosos quanto esse aí. Quer dizer, então, não é isso. Não é, o problema não é esse. O problema é o Santos ter aberto mão quando tinha uma vaga de Libertadores garantida ali. Só dependia dele. Então, vamos pro besta ou bestial, né? Se ganhar do Palmeiras, lindo, maravilhoso, a estratégia foi perfeita. É, sempre foi, assim. Foi legal, era isso mesmo que tinha que ser feito. Vão dizer que os três últimos jogos do Santos teve que poupar porque o gramado era, era uma piscina, não dava para jogar e blá, blá, blá, blá, blá, blá. Agora, se perder, meu amigo, aí é o, a besta, né? Que tinha duas condições garantidas, que poderiam ser garantidas e abriu mão da sua. Você acha que esse tipo de planejamento parte de quem? É de direção ou é de técnico? Comissão técnica e jogadores. Acho que é tudo, hein? Mas RG, eu acho que o Marcelo Oliveira, quarta-feira, tem muito mais a perder. Porque o Dorival chegou no Santos, tirou o time da situação ruim, fez o que fez. O Marcelo Oliveira veio e o time do Palmeiras tá mal há meses. Eu concordo. Quem tem muito mais a perder, na minha opinião, é o Marcelo Oliveira. Eu concordo. Quem tem a perder, em comparação Palmeiras a Santos, é o Palmeiras. Agora, claro. O Santos tudo é lucro. Como né? financeiro, mas perde não poder... mais o Santos. É, mas não poderia, tendo a oportunidade, já que conseguiu, porra, abrir mão dessa maneira. É isso. Porque o Santos vai deixar aquela história que dizem, né? Libertadores traz um dinheirinho a mais, etc e tal. Porra, e é mais ano. E o Palmeiras é um dos poucos clubes saudáveis financeiramente no país. O Santos tá na... Ah, e é mais um ano. Assim. O Santos tá no cestinho dos inadimplentes. E é mais um ano, porra. E aí, não tem... Junto com o meu, hein? Você não tem Libertadores, é uma fonte a menos. Então, velho... Os inadimplentes são dos grandes dívidas, né? Muito bem. Ok, velhinho, é isso aí. Mas o importante é que você perdeu uma aposta pra mim. Mas ganhei uma do Portugal. Bom, mas aí também ganhei a aposta do Portugal, é brincadeira, mas né? Qual foi a cadra? Ganhei uma caixa. 100% tá comigo essa caixa de Itaipava. Galera, a Copa do Brasil tá acabando. E quem acompanhou o campeonato todo, que nem a gente, sabe que foi 100% emocionante e será até o fim. Torcida 100%. Os jogos foram e ainda teremos mais um 100%. Os gols, 100%. E como todo o resto, a Itaipava também continuou 100% durante a competição toda. E vai continuar sempre. Já vai preparando a emoção para os jogos da final. E se você está pensando em ver em casa junto com os amigos 100%, prepara a geladeira também. Só não esqueça de pedir para eles levarem Itaipava. Futebol 100%? Só com Itaipava, patrocinadora oficial da Copa do Brasil. Beba com moderação. RG, se tivesse cachê, você assistia o jogo da final quarta-feira ao lado do Domênico? Com todo prazer. Domênico, você toparia que o RG assistisse jogo com você? Claro. No seu sofá? Claro, qual no problema? No seu sofá? Sim, senhor. Ah, você não ia aguentar. Acho que sim. Não, você toma problema? Dois, você gosta de xingar, desabafar. Não, xingar, eu vou xingar, não tenha dúvida. Ah. Com o RG lá ou sem o RG, qual o problema que tem? Ah, não sei, não consigo imaginar que você estaria em paz ao lado dele. Talvez também xingaria, ué. Você acredita nessa... Não, mentira. Hein, Benjamin? Que o comportamento dele seria toda essa... Da parte do RG, eu acredito que por dinheiro o RG já falou pra mim que faz qualquer coisa. Agora o Domênico... Eu falei isso, né? O Domênico tá fazendo um tipinho no ar. É. O Domênico é selvagem. É, sou. Ai, Estádio 97 da Energia 97 tem o oferecimento da BV Financeira, Narigudo. Vamos aos ouvintes, a sequência, hein? Vamos falar da BV Financeira. Você já viu isso, Benjamin? Falar nisso, que mandou um abraço especial pra vocês, encontrei sábado. Sim. Paulo Mendonça, encontrei o Paulo Mendonça. Aonde você encontrou Paulo Mendonça? Encontrei o Paulo Mendonça num casamento, Paulo Povo. Caraca! Um abração pro Paulo Mendonça aí, pô, bicho tá bem. Quem vai mais casamento, você ou mano? Paulo Mendonça. Mano, que o mano tá na idade que. Não, mas já fui mais. Já foi mais. Eu pouco. É que o mano, ele tem um pacote. Esse ano pra mim. Festas infantis. É bar mitzvah e bat mitzvah, meu forte. Entendeu? É que o mano tá dando um azar tão grande em casamento que todos que ele vai, depois de 3 meses, os caras se separam, que ele parou. O pessoal agora tá com medo de convidar o mano. É. Olha, um ano tá acabando. Me agradecer. Um ano tá acabando. Casamento é igual o carro. Depois de 3, 4 anos, tem que trocar, senão dá problema. Um ano está acabando e o seu dinheiro junto com ele. Ainda bem que tem uma loja BV Financeira pertinho de você. A BV tem soluções de crédito para você pagar todas as suas contas e sobra e vai sobrar até dos presentes da família. E a BV está sempre ao seu lado, amigão. Passa lá, Tatuapé, Ipiranga, Lapa. São mais de 60 lojas em todo o Brasil. Então acesse bvfinanceira.com.br ou ligue agora mesmo, 3003-7888. 3003-7888, BV Financeira. O seu crédito está mais perto do que você imagina. E antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente, bebê. Bons negócios pra você, Chuck. É isso aí, vamos lá, os ouvintes. 3284-7097, oferecimento do consórcio Honda. Promoção, chegou a sua vez, consórcio Honda. Compre uma cota de consórcio, pague suas parcelas em dia e concorra a 50 motos CG 160 Titan todos os meses. É. Vai trocar o Brasil aí, Dodô? Brasil, você não pode duvidar de nada, né, Domênico? Quando você pensa que já viu de tudo no Brasil. O que aconteceu? Papai Noel, velho. Papai Noel roubou um helicóptero. Papai Noel rouba um helicóptero, velho. Aí não dá, hein? É o que você vai falar? O que você vai falar pra criancinha? Xoxó falou mal hoje. Vai falar que Papai Noel não existe. O que existe é ladrãozinho, né? Xoxó falou um negócio. Ladrão Noel, velho. Fala, professor. Dá parabéns pra mim, meu aniversário hoje, né, meu? Parabéns, professor Muricy Ramalho. É isso aí. Ilustre São Paulino. Estamos comprando o Flamengo já. Não vai. Eu mesmo estou comprando o Flamengo. Não vai. Você falou comigo mesmo, não deu com a cabeça mesmo. Não vai. E hoje quem faz 50 anos também é o Marcelinho Gigliotti. Marcelo Gigliotti? Faz cinquentinha hoje. Marcelo Gigliotti, 50 anos. 50? Ousado, eu jurava que ele tinha até mais. Não. 50. Só 50, né? Vou mandar um parabéns pro Marcelo Gigliotti. Parabéns. Olha, se somar todos os corintianos do planeta, não dá o que ele é corintiano. Caramba. Inacreditável. Parabéns pro Gilhote, cinquentão. Parabéns. Também, hoje também é aniversário do Bernardinho, hoje. Tá velho já. Opa, já? É, há 3 anos já. Tá trabalhando já? Legal. Três? Tá trabalhando? Tá trabalhando. Pra sustentar, sustentar o vagabundo do pai, né? É verdade, o vagabundo do pai. Alô? Boa tarde, amigos. Boa tarde. Quem é? Meu nome é Walter. Walter com V ou com W? Walter. Walter com V. Com V. Walter do quê? Paulino da Silva. Quantos anos, Walter? 5.3. RG 5.3 hoje. Hoje. Não é só hoje. Hoje. Ontem, hoje, amanhã. O que está acontecendo com o pessoal? Tem coisas que vão e voltam, entendeu? É verdade, sensacional. Oi, Walter. Na verdade, coisas que vão e voltam. Por exemplo, 2018, a gente está eu nunca estive fora do governo, mas eu aconselho a Dilminha para não fazer essas coisas. Ela que faz. Amanhã será um novo dia. Isso aí era pra dar certo há uns 20 anos atrás. Guilherme Arantes. Nada mudou. Ouve sempre a gente. Guilherme Arantes. Nada mudou, já é Léo Jaime. Nada mudou. É, também. É Léo Jaime também. Verdade. Ô, Walter, e aí? Qual que é o bairro? Bairro é fácil, beija, vai. Você tá forte, é Grajaú. Zona Sul querida. Aí. Mas qual que você gosta mais? A Zona Leste querida, a Zona Sul querida, cara, Zona Norte querida? Alegrias em dois... Não, e eu que sou hipócrita. Depende, quando alegria, convém... Mais alegria... Quando convém... Quando convém. 40% da minha vida eu fui extremamente feliz na Zona Leste. 40% da sua vida? 40% da minha vida fui muito feliz no extremo sul. Sim. E 20% fui muito feliz... No resto. No resto. Você meio que pegou a estratificação do Ibope pra agradar a todos. Quando convém. E eu que sou hipócrita, eu que sou clichê. Cretino, meu. Não, mas o que eu fui clichê aqui? Pode ter sido hipócrita, mas clichê não foi. Eu hipócrita. Walter, e o time? Mediador. Eu vou ser o cobaia do quiz aí, o São Paulino. Opa! Ai, ó. Opa! Colou! Mas antes do quiz, perguntar de São Paulo... Você vai participar, é claro. Agora fica a pergunta pra você, né, Walter? Seu palpite aí, cara. Você acha que o São Paulo vai se classificar pro G4 porque vai conseguir no mínimo empate? Ou você acha que pode se classificar porque talvez o Inter não ganhe em casa do Cruzeiro? Eu acho que vai ser como em 2008, no Sombra. Não, em 2008 nós ganhamos o título em cima do Goiás. E dessa vez eu vou ganhar a vaga Libertadores em cima do Goiás. Ah, é? É. Pô. O São Paulo pode se vingar da goleada que tomou no primeiro turno, né? E o São Paulo vence o Goiás? Vence não, São Paulo empata com o Goiás, já rebaixa o Goiás e se classifica para Libertadores. Sim. Mata dois coelhos com uma cajadada só. É verdade. Libertadores não, né? Pré. Mas é Libertadores. Mas é considerado a primeira fase da Libertadores. Ele chama de... Até a Libertadores chama de... Mas para nós, na prática, é pré. Vai pegar uma baba lá. Não adianta falar que já é, porque a gente considera mesmo quando tá na primeira aquela fase dos grupos. É que o pessoal da Libertadores chama essa de primeira fase e a outra fase de grupos. Então. Fala aí, Walter. Quando começou o campeonato, eu vi que São Paulo ia o último jogo a ser campeão lá, falei, ixi, é igual 2008, não tem campeão. Nossa, tá. Que decepção. Quem sabe você tem razão, né? Me diz uma coisa, pro ano que vem, Quais jogadores você fala assim, não, esses têm que ser preservados, incentivados? Eu ainda acho que... Eu gostaria que o Luiz Fabiano continuasse. Sim. Porque eu acho que ruim com ele, pior sem ele, viu? Mas você não acha que o Kardec, naquela condição hoje, não está até mais produtivo? Eu não sei, viu? O Kardec, eu acho ele meio grosso, sabe? Baita jogador! Eu acho que ele é assim, aquela bola alta, tal, que ele é bom no alto, tal, mas jogador, assim, não sei achar que ele... Eu acho ele... Não sei, eu não... Eu sou mais o Fabiano do que o Allan Kardec. Mas até a lesão ele tava jogando muito no São Paulo, não tava não? Kardec tava. Tava jogando bem, mano, até e a lesão. E voltou bem. Mas ele é altos e baixos, né? Altos e baixos. É, mas eu acho como que... Como o time todo, né? A realidade é uma só. Mas eu acho que o ficar assim, que a gente fala, fica... É o... Bom, é o Thiago Mendes, que pra mim tá, é o melhor do time. Aliás, pra mim é o melhor do time no ano. No ano. Menino é bom de eu bola. Eu acho que o Rodrigo Caio também é um. Acho que deve, a gente pode apostar. E o Lucão? O resto. O Lucão é porque confia no Lucão? Né, porque a torcida ele tá pegando muito no pé do Lucão. Você pode queimar um jogador, de repente manda o cara embora e amanhã ele arrebenta outro time. Acho que, 19 anos. Acho que o Lucão ele tem que ser preservado. É, exatamente. Preservado, mas não dá pra ele o ano que vem a titularidade, você entendeu, mano? Aham. Uhum. Acho que é o seguinte, pô, traz mais um zagueiro pra jogar. É que estão pegando no pé do menino aí pelo jogo que ele fez contra o Corinthians, principalmente, né? O ano que vem eu trabalhar, se é pra ficar com o que tá aí, trabalha na zaga aí com o Breno, com o Rodrigo Caio. Deixa o Lucão como segunda alternativa de banco. Traz mais um zagueiro. Traz mais um zagueiro. Aquele Bianco lá, ele jogou umas partidas boas, aí colocaram ele na fogueira com o Santos lá e, sabe, o time concordo. Todo foi mal. Mas ele jogou bem em algumas partidas desse ano. Tem 18 anos. Tem que tomar cuidado. Os jogadores de perfil igual, né? Que, jovem. Que o Lucão comprometeu em vários jogos, comprometeu. Mas ao mesmo tempo, a gente tem que ver tem que ver o lado patrimônio e ver a hora certa de você chegar. Rapaz, vamos dar uma recuadinha agora, vamos dar uma preservada. Figura. Mas é por isso, vamos voltar no melhor momento. Sombra, o cara só consegue resgatar um futebol que talvez ele já tenha apresentado jogando. E no São Paulo hoje ele não tem chance. Eu, se fosse São Paulo, emprestaria o jogador, porque quando você empresta, você tira o cara do olho do furacão, porque por mais que você afaste em determinado momento... Não, tô falando afasta, não. Não, você afasta pra colocá-lo no banco, aí dá chances aí pra outros jogadores, aí no caso do Breno, que você citou, enfim. Mas quando você, por exemplo, tem o cara lá, e mais cedo ou mais tarde ele vai ter que jogar, a torcida sempre vai falar, ô, é o Lucão de novo. Por mais que a torcida dê um tempo pro cara, mas quando ele voltar e falhar... que possivelmente pode acontecer, é um garoto, o menino é jovem, vai tá sem ritmo de jogo, pode acontecer outra falha, aí a torcida começa a execrar o cara. O importante, eu acho, que é você emprestar o jogador para que ele possa mostrar o futebol dele em outro lugar, depois ele volta. Quem deu volta por cima, mano, e você pode falar de cadeira cativa, foi o Felipe no Corinthians. Quando o Felipe falhou lá contra o Guarani, do Paraguai, até alguns jogos da Libertadores, a torcida do Corinthians não queria nem ouvir falar do Felipe. Agora o cara tá jogando bem, pô. Agora, Walter, se por um lado a gente tá falando de jogador aí que a torcida acontece, agora tem jogador que não dá pra preservar, não dá pra continuar, não dá pra pôr no banco, tem que sair. É verdade. Até que hora que eu posso falar, que aí vai demorar, hein, pra mim falar. Reinaldo, com certeza, né? Ou não? É melhor nem falar, né, Sandro? É? Todo mundo sabe os que tem que ir embora, não tem nem... Olha, Bruno e Carlinhos, eu acho que assim, eu encararia como jogadores para compor o elenco, mas eu iria atrás ainda de lateral esquerdo e lateral direito. Esses dois jogavam muito no Fluminense, né? Pode, né? Eu sei que não dá para você mandar tudo embora, mas assim, vai, para compor. Hudson, para mim, desculpa, cara, porque assim, não acho que é o tipo do volante que amanhã serve até para entrar para reserva. Não dá. Todo jogo ele entrega, né? Todo jogo o Hudson entrega. Não acompanha. Olha, vou te falar. Marca cara. Mal, distribui mal, chuta não dá. Mal. O que mais você quer falar, Walter? Ah, só. Deixa eu falar, qual o comentáriozinho pro Benjamin e pro Mano? Eu tava assistindo o programa deles outro dia aí na Fox. Aliás, foi o último dia. Depois do que eu ouvi lá, eu parei. Sim. Fizeram uma enquete lá. Pelé, Santana e Tite. Todo mundo falou Tite. Não, deu amigo. Um absurdo. Não, pô, pera lá. Fizeram uma enquete lá, eu tô vendo. E votou, todos que estavam lá mesmo votaram Tite. Ô, amigo, mas isso justifica-se. Não é comparando aí um com o outro, mas... Cada um dentro do seu clube, eu acho que é cabível a comparação, porque cada um marcou sua história. Por exemplo, o Tite está hoje para o Corinthians, o que o Tele Santana esteve para o São Paulo. Não é comparar, o Tite é melhor que o Tele? Hoje, para quem acompanha os dois, Eu acho que o Tite, ele é um cara que ele ousa um pouco mais na parte tática e técnica. O Tele Santana, ele teve todo o mérito ali naquela conquista do São Paulo em 92, 93. A torcida do São Paulo idolatra o Tele, eu acho que é com razão também. Mas eu acho que o Tite é um cara que, até pela modernidade hoje do futebol, é um cara que tem mais recursos na parte técnica de si. Eu não sei por que hoje o pessoal fica tão ofendido quando comparam os dois e falam é um absurdo comparar com o Tele. Não é comparar e, tipo, menosprezar o trabalho do Tele e a história que o Tele construiu no São Paulo. Muito pelo contrário. O Tele Santana tem todos os méritos. O Tele disputou duas Copas do Mundo. Quantas Copas do Mundo você disputou? Mas é que tá, ele não foi bem, amigão. Ele não foi bem. Ah, mas peraí. Ele não foi bem, mano. Perdeu. O Tele nunca derrubou um time, o Tite já, mano. Ah, para, vai. Isso aí, bom, mano. Não isso aí acontece no futebol. Mesma frase, mano. Isso aí acontece no futebol, velho. Quando você tá na guerra, Portugal, tomar um tiro faz parte. Então, não ir bem na Copa do Mundo também acontece no futebol. Acontece, assim, como mas é que tá. Eu não tô menosprezando aqui o trabalho do Tele. Eu não tô falando que é um absurdo comparar com o outro. Dizer que o Tite, que o Tele. Não merece créditos pela seleção de 82. Merece também, é a mesma claro coisa pelo futebol jogado, é a mesma coisa que a gente quer começar a desmerecer agora. O Zico, o Éder, Toninho Cerezo, Júnior. E botar Falcão. É, porque se o Tele não pode ser considerado pelo futebol apresentado pela seleção brasileira de 82, então é a mesma coisa que a gente chegar e agora tirar todo o crédito pelo futebol depois apresentado. Depois de 70, o Jadson é melhor que o Zico. Depois, o Sombra. Depois de 70, a melhor seleção depois de 70. É a mesma coisa que você chegar e falar o seguinte: olha, não, mas. Zico? Não, desculpa. Zinho merece mais. Mas, ô Sombra, você pega lá, por exemplo, a seleção de 82. Todo mundo fala, uma seleção que jogou bem, etc e tal, jogou o futebol mais bonito que já se viu em seleções brasileiras. Aí o RG até falou de 70, mas tem gente que fala, RG, que a seleção de 82 jogou mais do que a de 70 e não foi campeã. Infelizmente, Sombra, no Brasil só valorizam quando o cara ganha. Mas aí no caso, né, só valoriza não, você também só tá valorizando. O brasileiro pensa porque você acabou de falar, o Tele não ganhou. Eu falei, ele não foi vitorioso, e de fato não foi. Não, você falou que ele não foi bem, mano. Mas é que tá, Portugal, hoje no Brasil, o cara quando é vice, muitas vezes o cara pega e fala, uma grande porcaria, o vice é o primeiro hoje dos últimos. Hoje você perguntou pra mim, qual seleção preferiria? A de 82, que não ganhou, ou a de 94, que ganhou? Eu prefiro a de 94. Ganhou, eu, fazer o quê? Disparadamente, mas assim, anos luz, fico com a de 82. E digo pra você, se você... E não é nostalgia, eu não. Eu e você, Soma, temos a mesma idade, o Bá. Se você perguntar pra mim, a minha seleção de todos os tempos, a dos que eu vi jogar... Dos que a gente viu, não dos que a gente 82, ouviu falar. 82 eu tava nascendo. Mais da metade da minha seleção, mais da metade, é formada pelo jogador de 82. Então, mas de uma maneira grosseira, eu te pergunto, dos que você eu prefere vi jogar mal e ganhar ou você prefere jogar bem e perder? Eu não coloco Pelé, Rivelino, Gerson, porque eu não vi. Exato. Dos que a gente viu, mais da metade da minha seleção é de 82. Acho que eu botaria aí, de 82 eu não colocaria o Valdir Pérez. Então, o meu foi o goleiro. O meu goleiro é o Leão. O centroavante eu não colocaria também. Pra mim era Neymar. Minha seleção: Leão, Leandro, Oscar, Luizinho e Júnior. Falcão, Sócrates e Zico. Uhum. E aí na frente, Ronaldo Fenômeno, Romário e Neymar. Mas, ô amigão, agora você tá sendo um tirano. Você deixa de assistir um programa Neymar, porque as pessoas discordam da sua vida. Naquele dia eu parei. Não, você tá sendo um tirano, velho. Você é um pinochezinho, é isso sim que você tirano, é. Tirano, Rex. Não, ele não. Mano, ele você é um tirano. Mas só pra entender o que aconteceu. Claro que dá, o que vocês fizeram? Vocês compararam quem? Tite com Tele Santana. Não, fizeram uma enquete. Quem é melhor? É isso que vocês... Quem é melhor? Os primeiros a votar foram os cinco que estavam na mesa. E os cinco falaram Tite. Normal, velho. Normal. Opinião. Basta. A opinião é igual o bumbum. Cada um tem o seu. Mas tem um detalhe também. Não vamos esquecer que o Tele, até chegar no São Paulo também... Era extremamente contestado. O Tele era contestado. Claro, era chamado de pé frio. Não é? O que mudou a carreira... Por que que eu acho que a comparação às vezes é semelhante? O que mudou a carreira do Tite foi o Corinthians. A gente não tá discutindo a semelhança, né? O que mudou... A carreira do Tele foi o São Paulo. Não, mas o que o ouvinte se pegou é a questão de chegar e uma unanimidade dizer que o Tite é melhor do que o Tele. Por exemplo, o Mário Sérgio jogou com ele. O Tele foi treinador. O Mário Sérgio era desrespeitado, ele não gosta do São Paulo, ele só fala mal do São Paulo. Tá vendo? Quando ele foi espirrado de lá. Não, só fala mal do São Paulo, o Mário Sérgio. O Mário Sérgio o Mário Sérgio falou assim, o Tele em termos de fundamento, que nunca teve nada igual. Ele fala. Ele fala, o treinador para fundamento que não existia nada igual. Fala mal do São Paulo. Que taticamente o Tele era fraco. Isso foi quem falou, foi o Mário Sérgio. Não fui eu não joguei com o Tele. Agora, o Tele, gente, o Tele, o que foi o Tele do Santana, o Tele Santana do São Paulo. Então, cara, mas isso aí é o seguinte, o Tele Santana, ele promovia Tite... certas alterações táticas no São Paulo que eram fantásticas. Eu acho que se o Tite, eu acho que se o Tite, não fundamento nisso não. Eu acho que se o Tite tiver ainda uma chance na seleção, para ver se ele consegue fazer um trabalho aí, pode mudar as coisas. Eu acho que é tão complicado essa coisa de comparação, velho. É a mesma coisa, é a mesma coisa o Zagallo, né? É a mesma coisa o Zagallo. O Zagallo tem expressivo. O Zagallo, ele sempre foi tão contestado e sempre foi tão vitorioso. E é tão complexo discutir o Zagallo, velho. Ô, é Walter incrível. Paulino! Sou eu. É você. Tá preparado aí pro quiz? Relembrando as regras, serão sim. Assim, que é... deveria fazer como você fez, né? Pegar a Wikipédia, sei lá o que, fica estudando. Não, não vou pegar nada. Rapaz! Tá perdido. Tá isso na aí... mão do macaco. Vamos ver o um negócio assim. Relembrando o regulamento, serão 5 perguntas no máximo, mas assim que você errar uma resposta, você já é eliminado. E quanto cada tempo resposta, ele tem? Cada resposta certa te dá 1 ponto e você tem 10 segundos para dar a resposta. São perguntas com 3 alternativas, ok? Beleza, vamos lá. E relembrando também, se houver empate ao final do atendimento de todos os participantes, a gente vai promover sorteio para decidir quem são os 15 que vão. E se houver empate também entre os que fizerem mais pontos, nós também teremos um sorteio para decidir quem é aquele que vai assistir o jogo na lateral do campo. Porque essa vaga para assistir na lateral do campo custa R$1.900. Você encontra lá no Passaporte FC, você compra. Mas a gente conseguiu, nós estamos bancando essa história aí e você não vai pagar. Não vai pagar. Não, no Vasco. É, o ouvinte que no for. Vasco, o ouvinte que for o grande vencedor. Presta atenção, hein? Quiz para sempre mito. É, então vamos lá. Você tá preparado aí pra primeira pergunta? Olha, eu tenho aqui hoje 15 questões. Você quer de 1 a 15 qual? E aí, aquela que você decidir, depois eu vou na sequência. Se você falar, quero a 2, aí eu vou na 2, 3, 4, 5, 6. Mas, ô Sombra, só uma questão. Essas perguntas, elas repetem-se, caso ele erre ou não? Você já exclui essa pergunta e ela não já volta mais? Já exclui a pergunta e ela não volta mais. Então não adianta o cara ouvir e falar, opa, se a resposta dessa já vou decorar. Sombra é malandra. Ele teve auxílio aí do jeito. Então, não tive auxílio, não. Os universitários. Os universitários do Sombra aí. E aí, amigo, tá preparado? Vamos lá, de 1 a 15, a questão qualquer. Alô, Walter? É a 1. A 1? Muito bem. Então vamos lá. Vou fazer a pergunta e você vai ter 10 segundos para responder. Rogério Ceni nasceu na cidade de alternativa A, Sinop, alternativa B, Pato Branco, alternativa C, Paranavaí. Tempo. B de bola. B de bola, acertou! Pato Branco, muito bem, muito bem. Tá preparado aí para agora a segunda pergunta? Porra, 3 segundos. Vamos lá. Vamos lá. Rogério Ceni é o goleiro com o maior número de gols de falta. Quantos gols de falta Rogério Ceni fez até hoje em sua carreira? Tempo. 49, 59 ou 61? 61. 61, rapaz, tá afinado, hein? Que beleza! Essa já levou 5 segundos. Então vamos lá agora. Terceira pergunta. Em que ano Rogério Ceni foi campeão paulista pela primeira vez com a equipe profissional? Alternativa A, 1992. Alternativa B, 1993. Alternativa C, 1998. Tempo. É titular ou reserva? Não interessa, é equipe profissional. 93. Errou, rapaz. 92, rapaz, errou. 92. Tava no grupo, 92? Era reserva dos Zete, porra, não era? 92. Reserva não, do Zete. 92, reserva do Zete era o Alexandre. Não, mas ele era o terceiro goleiro, não era? É, então. Tem aqui todo o material passado pela assessoria de imprensa do Rogério, ele amigo. Tava no grupo, cara. Tava no grupo, é. Velho. Igual o Ronaldo Fenômeno na Copa do Mundo em 94. Igual o próprio Rogério 2002, era o terceiro goleiro campeão do mundo. Você fez 2 pontos, tá bom, Walter Paulino? Valeu. Beleza? Cara decepcionado. Fica na linha. Fica na linha aí, Walter. Mas isso aí foi um castigo de Deus, mano, porque você não aceita a opinião dos outros. Fala. Cara. É porque ele não concorda que o Pelé é pior que o Tite. Diga! HDI segura de bate pronto. Ganhou uma bolsa térmica, rapaz. Só a nova linha Bozano me garante um barbear fenomenal. Boa, ganhou véio. Também o kit Bozano. Kit top, hein? Ó, você fez 2 pontos, cara. Agora você tem que ficar torcendo pros nego tudo se ferrar. Tá bom? Faz parte. Só mandar um abraço rápido, Sombra. Manda. Mandar um abraço pro meu irmão Mauro, meu primo Lucas, meus primos Ernestos, Victor, meu sobrinho Léo. Legal. Pessoal aí. Tá boa, bom? Fica na linha, a produção tá vai falar contigo, tá bom? Tá bom, obrigado, Sombra. Valeu. Um abraço a todos aí. Obrigado a você. Um abraço, velho. Estágio 97. É, você sabia essas respostas, ô Benjamin Bach? Ah, a última eu também. A última não, a última eu perderia também. Eu perderia só erraria também. O número de gols de falta. A última eu perderia. Eu não sabia. A primeira Sombra que você citou aí a respeito aí do Sinop, muita gente acaba se confundindo porque o primeiro clube profissional dele foi o Sinop, né? Mas ele nasceu em Pato Branco. Mas ele nasceu em Pato Branco, né? Branco e depois mudou com a família para Sinop. É. E Pato Branco tinha uma narração que era a abertura daquele programa. Verdade, é. Aquilo é sensacional, Pato Branco. É, lembra? Zezinho. Que o Zezinho chutou pra fora. Lembra? Entrou pra história. Aqui foi história, rapaz. Tem aí, Sombra. Uma puta abertura legal do nosso programa. Entrou pra história, Zezinho. Abertura, era essa abertura. Era coisa linda essa abertura. Lembra disso, mano? O cara falou um PQP. É, vai, Zezinho. É, o Zezinho, né? Vai, Pato Branco. Imagina ele narrando o Nilson, perdendo o gol. Nossa senhora, ia morrer. Vê se olha, eu não tô achando agora o arquivo, mas depois a gente vê se acha. Vamos procurar. Estádio 97, de Energia 97. Tem um oferecimento de... Ah, vou falar aqui da Banditec. Olha aí, recado da Banditec, pessoal. Quero falar com você que vai fazer uma faculdade de TI no ano que vem. Cara, você quer trabalhar na área de tecnologia para inovar, para mudar as coisas e mudar o mundo? É ou não é? Então, comece mudando o seu conceito sobre faculdade de TI. Por que fazer uma faculdade que não inova em nada? Faça diferente, faça Banditec. A Banditec inova, você quer ver? É a primeira faculdade de TI com 75% de aulas em laboratório. A primeira com curso de inglês, a primeira com atividades de coaching, a primeira com bolsas por mérito de 20% a 100%. É diferente ou não é? Fala a verdade. E não é tudo. A maior diferença da Banditec é preparar seus alunos para fazerem diferença até nas melhores empresas de TI. Faça diferente você também. Faça a Banditec. Acesse já e inscreva-se para o processo seletivo 2016. A próxima prova é no sábado, dia 12. E é a última válida para as bolsas por mérito, ok? Então não perca, Banditec, a faculdade de TI que faz a diferença. Ô, velho, o Juca tá aí, velho? Ou tá dormindo? É, tá sempre esperto. Juca tá sempre ligado. É, Juca, tá ansioso pra quarta ou ele não tá nem aí? É imparcial. Não, o Juca, ele já passou dessa fase. Ele só fica muito puto se o time começa a jogar muito mal. Aí ele fica... Bom, agora ficou complicado, hein, bicho? Estressado. O Domênico não tá aqui no estúdio? Sim. É, aí quem é que vai rir da piada, hein? Ah, mas todos nós aqui prestamos atenção. Mete a claquete aí, velho. Tem um cachezinho? Tem, lógico. Sempre bom, pode deixar que mudar cara. Pra rir das piadas, lógico. É, ele não é assim? Sempre. Ele não falou? Vai ter cachê. Não falou? Vai ter cachê? Então, tem cachezito? Não, mas a... Se tiver cachezito, tem gargalhetita. Não, mas a... Se tiver cachezito, hoje, é silencito. Hoje, faz tempo que o Juca não formula perguntas. Ô, mano. Sim. Vamos lá, RG. O que tem de... em comum entre uma virgem e uma galinha cega? O que tem de comum entre uma virgem que ninguém na hora... e uma galinha as cega? As duas na hora H não vem nada. Tem em comum entre uma virgem e uma galinha cega? Eu pensei, ué. Putz, não sei, RG. Qual seria a resposta? Ambas nunca viram um pinto, mano. Olha, RG número 2. Depende, viu, velho? Depende. Porque tem umas virgens aí, velho. É? Que às vezes não tira do plástico, velho. Mas já usaram, viu, velho? RG número 2. Mas é muito boa. Ah, mas parabéns, vamos, parabéns. Mas vamos seguir a lógica. Sim, sim. Parabéns, RG. Tá você sempre certo. Um cara perspicaz. Oh, não, você é muito perspicaz. Gaguejou aí. Não, é perspicaz, né? Isso. Perspicaz. Estágio 97. Vai, RG. O que é isso? Faltava o Informa. Essa vinheta é muito boa, mas tava faltando algo. É o Informa. Boa. RG, você é um cara extremamente perspicaz e muito inteligente. É nóis, mano. Você sabe que a recíproca é verdadeira. Você é uma pessoa do bem, RG. Eu sou, realmente sou. Não, é verdade. Ô, Sombra, o RG não tem cara daqueles caras que esquartejaria alguém e colocaria num poço. Acho que não. Eu tenho medo de sangue, mano. Não gosto de sangue. Mas se for dos outros. Não. Você nunca socorreu alguém? Nem dos outros. Com as tripas de fora, assim? Que horror! Não sei, às vezes aí toma uma facada no bucho. Nunca houve necessidade. Nunca é RG. Graças a Deus, não. Ainda bem, graças a Deus. Tá certo. Bom, a informação, na verdade, é de que o Gabriel de Jesus ainda tá em tratamento e hoje a coisa ainda é 50% joga, 50% não joga. Clavícula, eu se tiver que apostar, eu te falo que ele joga. Joga até? Vamos meter ali que uma morfina no rapaz? Se não jogar, se não entrar titular, vai entrar no segundo tempo. Clavícula. Eu acho que joga, velho. Acho que não joga só porque, mano, acho que banco e depois jogar, ok. Mas logo no começo, já pensou se você perde o cara com 10 minutos, uma substituição? Mas não perde, velho. Aí tá. Eu sei que eu sou duramente criticado quando eu falo isso, mas agora, RG, é a hora do sacrifício. Mas se você quebrar... Se tiver que tomar morfina, Portuga, tem que tomar morfina. Mas clavícula é um lance sério, mano. É brincadeira, não, porra. Se você tomar morfina, Portuga, é capaz de amputar em sua perna. Com uma faquinha de rocambole, você não sentir nada. Não, é assim não, hein? É sim. Já tomou morfina? Já, uma vez. Ah, mano, é assim não. A morfina, Benjamin, ela dá uma sensação de alívio. Nem se você sempre. Tomar um tiro bem, no peito... A clavícula fora do lugar, sempre. Mano, você não consegue nem andar. Quem não consegue? Quem não consegue? Tá louco? Vamos falar agora de um ex-ídolo do Grêmio? Há um ídolo do Grêmio. É o Jardel? O Grêmio. Você é o Jardel, rapaz? Foi afastado do cargo de deputado estadual após o pedido do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Ah, mas aí, hein? Série de problemas... Já começou com o bacalhau, né, velho? A chegada dele com 10 quilos de bacalhau. O cara fiscalizaram o bacalhau dele, né? Rapaz. Já comeu aí, tudo errado, né? Já Ministério fiscalizou Público. O bacalhau dos outros? Já, várias vezes, já também, né, Domingo? Lá em Araraquara que você fiscalizou de bacalhau, o bar também, já. Investigações, de acordo com o Dr. Flávio Duarte, há investigações, informações sobre drogas, uma servidora fantasma que é a esposa de quem fornecia droga para o deputado. Disse o Dr. Flávio Duarte, que coordenou as investigações durante coletiva de imprensa nessa segunda-feira. Olha, capaz a contratação de funcionários fantasmas também é investigada. A mulher de um traficante seria sido escolhida para receber sem nem mesmo aparecer na Assembleia Legislativa. Então, vai acabar As investigações da Operação Gol Contra concluíram que existe uma estrutura criminosa instalada na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul com Jardel como principal beneficiário. O nome da operação é Operação Gol Contra, cara. Quer dizer, o cara que tá na bola fazendo merda. Ele foi eleito com 40 mil votos. Isso vai acabar no Lava Jato. E o Jardel já teve problemas aí, infelizmente, com drogas. Ele tinha reabilitado, né, o que eu fiquei sabendo. Né? Mas, ô Sombra, outro caso aí também que... Suspeitas, mano, que caem sobre Jardel. Suspeitas. Sim, vamos lá. Organização criminosa, concussão, falsidade documental, beleza, peculato, hein? E lavagem de dinheiro. Que beleza, bacana, hein? Coisa simples. Que beleza. Beleza. Falar nisso, o que que acabou dando com Edilson? Porque o Edilson também se enrolou aí. Ninguém mais fala nada. Tá respondendo ainda. Não, tá respondendo? Não concluíram o processo. Ele acabou. O bilhete da loteria. Sombra. Uma outra informação aí que gerou uma certa polêmica. Foi quando a Veja tinha publicado uma capa falando do Romário, etc e tal. Então, isso aí ia gerar um processo, dizem, que de 80 milhões aí que o Romário tava movendo contra... Era 28? Eu ouvi na época lá que seria um processo de 80 milhões, mas enfim. 28 também é uma boa grana, dá pra deixar o cara com o burro na sombra. Não, porque me acusaram de uma possível conta que não existe, etc e tal. Mas, agora... o banco deu um papel timbrado que a conta não existia. Então, deu um papel timbrado, mas agora... O Romário, ele tava também aí naquelas escutas que pegaram do cidadão lá que tá preso. Inclusive. Você viu essa, não? Inclusive, comentando a respeito da conta que ele tem na Suíça. E agora ele viu que a coisa endoidou. Ele, não, então, é que eu não lembro se eu fechei. Então, é por isso que eu falo que eu não ponho a mão no fogo por ninguém, RG. Porque todo mundo, porque o Romário é isso, o Romário é aquilo. O cara tá revolucionando a política, bacana. Eu não ponho a mão no fogo por ninguém. Ô, mano, é só puxar. Pera. Pelo Benjamin também não? Se o Benjamin estivesse na política assim, porque esse eu conheço e sei que é honesto. Mas agora ficar botando a mão no fogo porque, ele fez isso, tá peitando aquele? Bacana, nesse meio aí, RG. E o Cláudio Mota? Se o Cláudio Mota tivesse? Ah, o Mota, ele falou naquela época lá do Conselho de São Paulo lá, que ele gostaria de ter uma carteirinha. Ele falou que pela carteirinha ele faria qualquer coisa. A internet tá aí, e a, internet, mentira, tem, e a internet tem registro das pessoas, famosas ou não, né? Então, se você puxar na internet a vida pregressa do Romário, gente, vocês vão encontrar coisas que não é esse anjo todo que todo mundo bota lá, não, cara. Ele arrebentou o apartamento do cara e não pagar. Sabe? Lembra, João, que entrava água no apartamento? Vamos devagar também. O Romário não é nenhuma unanimidade, não. Eu não sei porquê, RG. O brasileiro, ele compra, às vezes, a ideia de determinadas pessoas sem mesmo conhecê-las. Porque eu não tô falando aqui nem a favor nem contra o Romário. Eu acho que as pessoas têm o direito de gostar ou não gostarem de quem quiserem. Mas eu acho que o brasileiro, muitas vezes, ele acaba absorvendo, talvez, O Romário entrou na política via... Então, pra quem não sabe, eu vou lembrar. O senhor Romário entrou na política via Eurico Miranda. O senhor Romário não ataca o senhor Eurico Miranda. Né? O senhor Romário... Ele chama ele de pai. O seu... Lógico. Por que pai? Porque o Romário, quando tava jogado às traças, foi trazido novamente pro Vasco, teve estátua lá no Vasco, e porque o Vasco lhe devia, acho que em torno de 14 ou 15 milhões, não me lembro na época, e aí foi feito um acordo, e o Romário recebeu jogadores como parte de pagamento e outros acertos lá pelo seu Eurico Miranda. Então, gente, vamos devagar, hein? Quem foi mais ídolo do Vasco? Romário, Edmundo ou Roberto Dinamite? Roberto Dinamite. Romário jogou no Flamengo, depois jogou no Fluminense. Mas quem tem depois... um busto em São Januário é o Romário. Pera. O busto tá lá porque foi o seu Eurico que colocou política lá. Calma aí. O Santos acabou se dando bem, velho. O Neymar? Porque o Neymar foi indicado aí como um dos três melhores jogadores pra Bola de Ouro. Né? E de acordo com Bom, esse é um acordo que as pessoas sabem, né? Entre brasileiros e espanhóis, que foi fechado em 2013, tem uma cláusula contratual que dá direito ao Santos de receber 2 milhões de euros caso o Neymar entrasse aí na concorrência pela Bola de Ouro, no anúncio dos três candidatos. Os outros dois são Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Eu votaria no Neymar esse ano. Eu trocaria esses 2 milhões pela grana da venda. Mas melhor receber isso aí do que não receber nada. Você votaria no Neymar esse ano? Aí, eu acho que esse ano, pra mim, o Neymar foi mais do que o Cristiano Ronaldo. Aliás, e com a contusão do Messi. Cristiano Ronaldo, com e pra mim, eu acho que nessa última temporada o Messi se machucou, né? Não, mas você tem que traçar desde o meio do ano passado até agora. Essa eu votaria no Neymar. Como o Messi machucou, mas o Messi foi um monstro no passado, né? Porque a temporada ela começa depois do meio do ano passado e vai até o meio desse ano. O que eu acho que pode acontecer é que o Messi ganha e o Neymar fica em segundo. Isso eu também acho. Agora eu acho que ele foi muito mais que o Cristiano Ronaldo. Eu vi os melhores momentos do jogo Barcelona e Roma, que lógico, foi na semana passada. O Messi destruiu. Não é questão do Messi destruir, não, gente. Vamos lá. O Barcelona joga muito. O coletivo desse Barcelona é um absurdo. Então, parece um relógio. Essa é a diferença. Você eu acho que só o Corinthians conseguiria parar Luiz Soares. Você tem. Fala a verdade, né? Baita jogador. Essa é a diferença. Os caras fazendo. Você tem o coletivo e aí tem o individual que vai lá e, né, e aparece. Não, não é só individual. Não. Aí né? Tá lá os grandes craques ali da frente, tudo trocando passe. De repente tocam no meio da área na cara do gol pra quem faz o gol. Piqué. Então, mas. Aparece o zagueiro lá. Mas eu queria ver mesmo eles passarem aí de Gil, Felipe e Ralf. Para, mano. Eu gostaria de ver. Assiste o River Plate na final do Mundial lá pros caras. Como que o Léo falou mesmo? Antes do jogo contra o Barcelona. Quero ver se eles são tudo isso. Agora, você quer a segunda edição do Quero Ver Se São Tudo Isso? O Corinthians ganhou do time que eliminou o Barcelona lá e depois eliminou o Bayern também. Falando sério, eu não vamos nos esquecer disso. Eu não gosto do River Plate. Mas na fase que o Barça tá. Eu gosto do River Plate, gente. Tenho tudo pra não gostar. Mas que o River Plate não vai passar 4, 5 anos. Acredito eu, o Mota tá fazendo um trabalho paralelo pro próprio Estádio 97. Acredito eu. Você confiou um trabalho para ele, paralelo? Não, eu botei o Robertinho para conferir isso. O Robertinho fiscal. Porque aqui na rádio é assim, você pede uma coisa e arruma um fiscal, né? É. Da bota, e não adianta ele falar que eu não passei telefone, que eu passei uma porrada agora também. É, aí eu sei, o Benji me sabotou. Supervisionando. É. Ai, meu Deus. Ai, o moto é do mal, o Bá tem razão. Onde estão vocês, proativos? Estádio 97 da Energia 97. Ô, narigudo, vamos falar da S. Mota ficou bravo com você lá. Nossa, abriu a porta, te encarou. Tá chateado. Primeira... Não, pior que você não sabe, amanhã ele vai falar assim: gente, eu tô esgotada. Olha lá, tá chateado. Tá bravo, hein? Mas como eu queria abrir amanhã abrir o jornal e ver que ele tá na Lava Jato. Eu não sei qual seria a minha reação, cara. Eu não sei se eu ia pra Paulista, se eu alugava um trio elétrico. Que ele tivesse sido um frentista da Petrobras, né? Não, qualquer coisa, já meu. Já pensou, tá meu, moto no tá Lava Jato? Hoje eu chego em casa, o William Bonner fala assim... Deseja mal. Ah, não, esse é o Cid Moreira. É, Marju. Repórter de rádio na cidade de São Paulo, envolvida no esquema da Lava Jato. Um dia que é chucro. Quanto que ele botou no bolso? 112, 115 reais. Olha só, amigão, pertinho aqui da Paulista e do centro de São Paulo, as regiões da Augusta e da Liberdade são cheias de bons negócios, lazer e cultura. Na Augusta, a Esser tem o Bela Augusta Boulevard Offices, com salas comerciais e lajes corporativas de 33 a 431 metros quadrados. Na Liberdade, a Esser tem o Startup, com apartamentos de 41 e 58 metros quadrados, um e dois dormitórios com uma suíte. E agora... Quem visita os stands de venda do Belo Augusto e do Startup, além de conhecer esses dois empreendimentos incríveis, ainda ganha um vale-presente de R$50 da Livraria Cultura. Isso mesmo, R$50 para você gastar como quiser, em livros, filmes, música, games, enfim, você escolhe. Para ganhar esse presentão, visite os stands até o dia 15 de dezembro e preencha o cadastro com um consultor Esser. Anote aí. O Belo Augusta fica na rua Augusta 890. O Startup fica na rua Pandiaca Lógeras 84, na Liberdade. Então, amigão, você quer morar, trabalhar, investir, viver bem e ainda ganhar R$50 para gastar em cultura? É Esser que você quer? É Esser que eu quero. É isso aí, um abração pro Rafa, pro Alan Mor, pro Paulo Agil, pro Guilherme e pra toda a família Esser, Chuck! Boa! Estádio 97 vai agora ao Momento Sem Parar. Esse é o Momento Sem Parar do Estádio 97. Três ouvintes na sequência. É. Vai sair curtir um barzinho com os amigos? Use o aplicativo Sem Parar Táxi, Dodô. Exatamente. Alô? Alô? Quem fala? Rodrigo. Fala, Rodrigo, tudo bom? Consegui, baralho. Truco! Deixa eu falar um negócio. Eu falei baralho, hoje estou em São Paulo jogando torneio aqui de pôquer. Tô aqui no USB aqui jogando um negocinho. Ah, é, tá. Tô no negocinho. Vou levar o Luiz Fabiano embora, viu? Se tiver algum jogador que já levar. Os caras da China falaram assim, eu posso contratar três caras que eu quiser. Já escolhi algum jogador pra segunda divisão da China, hein? Não, porque o projeto, eu coloquei na cabeça deles o que é o projeto, né? Em dois anos vai ser o maior time da China, galera, aquele Gandego no Dong. Projeto, eu tô lembrando. Não se esqueça que eu fui campeão na China também. Mas qual? Segunda divisão? Não, primeira, Libertadores. Mas qual o nome? Rodrigo. Do quê? Camargo de Oliveira. Camargo de Oliveira, e quantos anos? 2.2. LG, dois patinhos na lagoa. Qual o nome dele, LG? Completo? Rodrigo Camargo. Ah, aí é fácil. O que acontece? O que é fácil? Usa a porra do açúcar, adoçante. Aí ele não fica Camargo, você entendeu? Sensacional. Tudo bom, Domênio? Ô, Zé. Eu torço pra quem? Pro Goiás ou pro São Paulo agora? Sei lá, o Ceará escapou, hein, Ceará? Do quê, cara? Você não escapou da Ceará? Ah, da segunda divisão, você viu? É, Ceará. Ganhou do tal do Macaé, né? Não, da terceira. É da terceira, né? Tá bem, Ceará. Porque Maca não é aquele cara que era amigo do Bruno? É, Maca e Bruno, não é isso? Chupaia. O Zé tá te chamando, vai lá. Zé, você sabe que o Zezé é São Paulino doente, viu? Ah, o tricolor paulista. E o Luciano é curioso. E a Zilu é flamenguista. Nossa. Ô, velho, e qual que é o bairro? Jardim Belval. Vamos lá, Jardim? Delval. Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Não tem nada a ver com aquele jogador do Santos, não. Dorval? Não. Não tem nada a ver, não tem nada a ver, mas eu vou dizer um negócio pra vocês. E era Dorval. É a primeira vez que liga. E se eu não tiver enganado, é Barueri. Exato. Chupa, ô. Você tá cada vez mais afiado, hein, meu? GPS, ah, cada vez mais. Aqui viado, não tem pra ninguém, eu sou o GPS Man, chupa aí o trouxa. WTF, hein? WTF. É, com certeza. E W com W, T e F com letras maiúsculas. O que é WTF? What the fuck? Ah. Tá bom, e o time, velho? Que horror. Tricolor. Tricolor. Tricolor, tricolor. Eu só queria dizer que não mandaram. Não mandar, foi o mano, pergunta pra ele. Não mandaram minhas passagens. Não mandaram minhas passagens de volta. Ó, professor Cuca. Não mandaram, falaram que eu posso ficar, eu tô aceitando proposta, viu? Pô, mas será que é verdade que o Palmeiras mandaram, tá lá? Tá, também tá interessado? Não duvido. É, e o Aguirre, tá... o Aguirre São Paulo também já era. Já era. A gente tá aqui trabalhando. Bom, o Paulo Nobre parece que tá oferecendo o salário dele sem nota. Eu não sei, eu não sei se vai ou não, mas eu tenho informação lá que o Mano Menezes recebeu uma proposta milionária da China também. Mano e Guerreiro. O Atlético me ligou também, eu tô estudando. RG, se tivesse... Guerreiro deve ir rapidinho, velho. Guerreiro caiu numa fria, hein? E o Muricy pro Flamengo, eu não sei como o Muricy tá na cabeça. Ó, mas eu, se sou o Cuca, se tiver a proposta todo mundo aí que tá pintando, aí eu, se sou ele, eu assumo o Palmeiras. Paga em dia... Tem o Paulo Nobre aí, que faltar o cara inteira. Isso aí, é nóis. É verdade. É, o São Paulo, pra mim, é um time que, se as pessoas não tiverem paciência, o treinador vai ser fritado rapidamente. Talvez o Cuca tivesse esse crédito. Ah, ô, Rodrigo, e aí, cara? Qual técnico você gostaria? Puta, eu acho que o Cuca fez uns trabalhos legais, né? Ele tinha fama de pé frio até chegar no Atlético e conseguir ganhar alguma coisinha. Acho que o Cuca podia voltar. Não, no Botafogo ele já quebrou isso. O Rogério já vai sair. E se não for o Cuca, qual a sua segunda alternativa? Que hoje em dia, se falando de São Paulo, tem que falar do plano até Z, não é nem o plano B, o plano Z. Difícil, hein? As opções do mercado. Talvez não sei. Domingo, o São Paulo tem uma pedreira. É o Goiás, que o Goiás precisa da vitória nessa partida. Você acha que o São Paulo, se chegar ao G4, vai chegar porque vai no mínimo empatar com o Goiás? Ou eu porque... Eu acho que o Goiás jogar pressionado, acho que é melhor do que eles jogarem compromissado. Se fosse rebaixado esse final de semana, acho que ia ser pior. O cara ia jogar leve, sem a pressão de ter que ficar na Série A, acho que seria pior. Eu, sinceramente, preferia que eles já tivessem rebaixados, meu amigo. Eu também, meu. Vou te falar, queria também enxergar acho... do mesmo jeito que você, verdade. Mas eu não tô conseguindo. O Goiás veio aqui no Morumbi, como não, quem não quer nada, meteu 3-0, melhor eles jogarem pressionados. A minha mulher, que é muito São Paulina, tem uma teoria que o Goiás é aquele time zica, que sempre embaixa no São Paulo, que o Goiás ganha do São Paulo. Mas, velho, na boa, mano, vocês estão chorando por uma situação que não precisa de choro. Qualquer time gostaria de estar na condição do São Paulo. São só Paulo depende de um jogo. Não é ganhar. O São Paulo depende de um empate. Pra poder garantir a vaga. Para, gente. Eu também acho que é o Goiás. Seria muito pior ter que enfrentar o Cruzeiro no Mineirão. A gente tá falando do Goiás rebaixado. Para. Empate, hein? O Goiás, Domênico, por mais que digam que matematicamente tem chance, o Goiás ele precisa vencer o São Paulo e torcer pra ter um apocalipse. Não, mas você não entendeu. Nós não estamos colocando em questão o percentual de chances do Goiás. Nós estamos colocando o quê? É o jogo da vida do Goiás. Se ele vai conseguir se livrar ou não, mas ele vai entrar em campo com a ideia de ganhar o jogo. Se ele, agora, o que vai acontecer nos outros resultados, ele tem que fazer o dele. E, mano, se acontece tudo e o Goiás não faz o dele, como é que fica? O São Paulo começa o jogo, o São Paulo começa o jogo classificado. 0-0 do São Paulo. O Goiás ele tem toda uma responsabilidade pela frente. Eu sei que o São Paulo pode até perder, e o Inter, desde que o Inter não ganhe do Cruzeiro. Sim, Cruzeiro sem chance nenhuma. Desde que o Inter não ganhe do Cruzeiro. E se o São Paulo empatar, é que aí o Inter tem que tirar uma diferença grande de... 6 gols. Não, eu não acredito que daria uma goleada no Cruzeiro. Acho que não. Acho que difícil. Mesmo agora, não é impossível o Inter ganhar do Cruzeiro. O Inter deu milho porque ele sabia que ele precisava só vencer o Fluminense para ter uma condição melhor. Ele não conseguiu. Aliás, a arbitragem desastrosa também muito de Fluminense mal. Inter. Erros para todos ele os lados. De dar um pênalti ali. E aquele pênalti que ele deixou de dar lá no fim do jogo lá pro Inter. Foi sim. Mas pera lá, teve um pênalti pro Fluminense. Também. Ele foi aliás, mal. Dois pênaltis. O pênalti que ele marcou a favor do Fluminense não foi. Não foi. Mas existiram dois pênaltis que foram Fluminense. Não, foi desastroso. Foi desastroso. Vocês só passaram passando pela arbitragem, eu esqueci de falar. Se é só passando, não é mais a passando. É porque o assunto vai continuar, mas Éber Roberto Lopes, o cara registrado hoje, é o pior juiz da Série A do Campeonato Brasileiro, vai apitar. Mas baseado em que isso? Mas ele foi bem no Corinthians e Atlético, viu? Não, não é isso. Mas baseado em que o Éber Roberto Lopes é o pior? Teve um ranking? Pra mim, sim. Ah, pra você. Pra mim. Eu acho ele ruim. Você acha ele bom? Você acha não, não é. Pensei que você tinha lido algum ranking. Não, mas eu, no que eu vejo de futebol, mas foi muito fraco. Mas foi muito criticado a escala dele pro Corinthians e Atlético, e ele foi bem, viu? Ele apitou bem pra caramba. Tomara, porque é confusão. Quer falar mais uma coisa, Rodrigo? É, eu participo do quiz. Alô, claro! Né? Sim, ué. Claro! Pois já aí tá bom, sombra estudou, claro. Cara. Você já sabe as regras? Vamos lá. Olha, tem perguntas aqui agora de 4 a 15. Escolhe aí. Vamos continuar, 4. 4. 4. Ok. 10 segundos pra responder, hein? Quiz. Para sempre mito. Vamos lá então, a pergunta número 4. Contra qual equipe Rogério Ceni fez sua primeira participação como titular na equipe profissional? A. União de Araras. B. Tenerife da Espanha. C. Celta de Vigo da Espanha. Tempo. B. B. Isso. Tem certeza? Não. Mas você acertou. Boa, boa. Mas você acertou, rapaz. Gostei, você acertou. Cara, o cara foi sincero. Pô, você tá parecendo aquele cara que chutou ontem de São Paulo lá, hein, da intermediária. Agora vamos lá, vamos lá. Segunda pergunta. Quantos títulos Rogério Ceni conquistou pela seleção brasileira? Alternativa A, 1. Alternativa B, 2. Alternativa C, 3. Tempo. Dois. Palmas pra ele, acertou. Caraca, velho, faltando dois segundos, hein? Dois, olha. É, 97 pela Copa das Confederações e 2002 Copa do Mundo. Inclusive teve uma parada aí que ele não quis raspar a cabeça em 97. Aí, é. Vamos lá agora. Terceira pergunta pra você, tá bom? Vamos lá, Rodrigo. Qual o nome completo de Rogério Ceni? Alternativa A, Rogério Hoffmann Ceni. Alternativa B, Rogério Ceni. Alternativa C, Rogério Muck Ceni. C. C? C. Mas você tá bom, hein? Rogério Muck Ceni. Beleza, vamos lá, a quarta. Você já tem 3 pontos. Vamos à quarta. Em 2005, Rogério Ceni foi o goleiro com o maior número de gols numa única temporada. Quantos gols ele fez nesse ano? Alternativa A, 18. Alternativa B, 20. Alternativa C, 21. Tempo. 21. Palmas pra ele. Olha aí, rapaz. Ah, tá indo bem. Tá indo bem. Tá indo forte bem. Candidato. Agora você vai pra tua última pergunta, tá bom? Beleza. Você pode fazer a pontuação máxima do quiz e já automaticamente concorrer à vaga, no mínimo por sorteio, a vaga para sentar ali na lateral do gramado e ver a despedida do mito. Rogério Ceni foi o autor do milésimo gol do São Paulo em campeonatos brasileiros. O gol foi aos 3 minutos do segundo tempo de uma partida no ano 2000. Contra quem foi esse gol? Internacional do Rio Grande do Sul, Internacional de Limeira ou Grêmio de Futebol Porto Alegrense? Tempo! A. A? É. Internacional do Rio Grande do Sul? Isso. Pontuação máxima. Caraca, pra você. O Rogério tá do lado dele. Foi o Rogério na linha aí. O Rogério é primo dele. Foi o Rogério aí pra falar com a gente aí. Ó, mas ele tá aqui do lado. Você tá concorrendo a vaga pra sentar na lateral do campo, uma das 131 cadeiras que estará ao lado do gramado, hein? Valeu, São. Tá bom? Agora, se ninguém fizer a pontuação máxima... É sua. Ninguém vai fazer, não. Aí vai ser sua. É, pô, acho foi difícil, bem. Né, porque as perguntas não tão fáceis, não. O Sombra tá caprichou aí. Não, tem pergunta... Não é uma baba do quiabo, é? Não é uma baba, eu diria, não é uma baba do quiabo. Tem que conhecer, né? Mas peraí, desculpa, Sombra, qual que é o critério de desempate? Eles vêm na rádio e saem na mão? Quem cair primeiro... Vai ser o UFCN. É uma barbaridade da violência. Vai ser o UFCN. Vai ser aquela brincadeirinha de criança lá, mano. Fica rodando, girando em torno da cadeira e aí, senta! Amigão, parabéns, tá bom? Obrigado. Você valeu. Fica rapidinho na linha que o Bar vai pegar o seu nome. Só mais uma coisinha. Fala. Pô, é, só uma observação do São Paulo. O Lugano tinha que voltar, pô. É, mas dizem que ele, inclusive, estaria sendo negociado com algum time chinês. Só pela liderança dele, ele acordava o Lucão e fazia o moleque jogar. Que o moleque não é ruim, não. Só precisa de alguma... dando um safanão nele pra ele acordar. Mas se ele abre aquele zoião do lado do Lucão, o Lucão chora. Chora não, Júlio. Chora não? O Lucão aprende a jogar. Vocês querem fazer então, o Lucão tá jogar? Aquele negócio do Ataíde lá que ia prejudicar os moleques e ajudar. O Lugano ali do lado, dando um safanão na cara dele, queria ver se ele não jogava ou não jogava. Traz dois então, volantes tá bons que vocês fazem ele jogar. Então tá bom, amigão. Fica valeu. Na linha aí, fala aí com o Bar. O Bar rapidinho vai pegar os dados dele, porque a gente tá no momento sem parar, né? São três ouvintes na sequência. Você vai viajar e precisa de dicas? Curta a página Sem Parar no Facebook. É, curta a página Sem Parar no Facebook. Esse é o momento em que três ouvintes ligam na sequência e participam ao vivo aqui do Estádio 97 no 3284-7097. Vamos a mais ligações? Vamos lá? Opa, aí, travou a linha. E... rapaz. Viu, Domênico? Depois não. Domênico, Mano, Portuga, sim. Sombra, se vocês precisarem de consultoria aí, me avisa, viu? Por quê? Eu cobro menos que 2 milhões e também sei usar o Wikipedia, pá. Entendeu? É, pegaram a cara, hein? Pois, hein? Alô? Alô? Quem fala? Zenildo Xavier de Oliveira. Zenildo. Zenildo, passa pra dentro! Tá bom. E... quantos anos, Zenildo? 3.0. RG. 3.0 hoje. Zenildo Xavier de Oliveira. É. E aí, como é que faz? Você tem... aliás, não adianta ter, né, o Domênico? Como assim? Não adianta ter o quê? Só o cadeado. Se não tiver chaves pra abrir, entendeu? Ah, isso é verdade. Não adianta. Sim, já foi bem, porque Xavier pra abrir a porta. É, senão não adianta. E se Xavier, Domênico, que eu peço café, porque eu não gosto de chá, entendeu? Professor Xavier, professor é Xavier é de que filme? Gostou? X-Men. Tá bem. Sim. Mas essa não é difícil. Não, o Domênico fez um maior cara de paisagem. Eu não assisto o Baco, quando era garoto, jogava X-Men no Atari. X-Men. Né, Oba? Legal. Aquela tesourinha atrás do... Ô, meu velho. E... Oi. Qual que é o bairro que você mora? Moro no Jardim Rincão. Ó, me pegou uma bola. Esse eu me lembro porque jogou no Corinthians. Mas eu vou dizer. Do Jardim Pobrão. Não, não tem Pobrão. Não é a primeira vez que liga, até porque ele já ligou. E já ligaram... Isso. Oi? Oi? Isso mesmo. Eu sei. E já ligaram vários ouvintes do Jardim Rincão. E esse é um bairro que eu tenho o maior prazer em falar. É uma lógico, coisa que até... né? Você sempre vai lá no... É um se prazer. Fosse o Pobrão, você não iria. É, não é Rincão, não é Rincão, é Rincão. E é um bairro que eu tenho um prazer incrível. Imagino. Porque foi uma época muito bacana da minha vida. Tá enrolando demais. A hora está enrolando. Olha, se é onde eu conheço, é a parada de Taipas. Na música. Então, entre chupa você. Taipas e beijos. Entre taipas e beijos. Ô, Sobra. Diga. Posso pedir um favor aí? Não. Lá vem, Chumbo. Tomara que nós possamos atender. Então, é que meu celular tá carregando, não imaginei que eu ia entrar ao vivo no ar. Tem como fazer o quiz agora? Tá certo. Ah, malandro. Ah, ele merece. Tá, ele foi honesto testo, e o prêmio é legal. Então, vamos lá. Quiz. Para sempre rito. Muito bem, rapaz. Vamos lá ao quiz do Rogério Ceni para sempre mito. Tá bom? Isso. Agora nós temos as perguntas de 9, 10, 11, 12 e... Pega a sequência, pega a sequência. A sequência? Isso. Pega o fluxo. Então tá bom. Tá preparado aí? Então vamos lá. Vamos lá, pergunta. Contra qual equipe Rogério Ceni marcou seu último gol até o dia de hoje na sua carreira? Alternativa A, Figueirense. Alternativa B, Grêmio. Alternativa C, Ceará. Tempo. Figueirense. Isso. Errou. Ele perdeu pra desligar logo, porque a bateria dele tá acabando. Ô, Zenildo. Ele quis sacanear a gente. Né? Resposta certa era C, Ceará. Pela Copa do Brasil em 26/8/2015, foi o último gol profissional aí da carreira de Rogério Ceni. O cara tá tirando onda. Véio. Entendeu, Zenildo? Entendi. Quantos por cento tem aí seu celular de bateria ainda? Vamos ver. Ah, tem 5%. Dá pra falar pra caramba ainda. É, mas você pode falar ainda do São Paulo. É isso. Que errou, morreu. Mas do São Paulo você pode falar. O que você quer falar, Zenildo? Então, é que eu queria falar dar um comentário sobre o caso Maidana, né, que já passou. O caso Maidana vai ser julgado pela Comissão de Litígios da CBF. Ainda vai ter aí um recurso a ser julgado no pleno do STF. Não, STF não, do... Ah, qual lá? STJD. STF não. No STJD. Mas STF tem uns caras bons ali. Então, só, você não acha que... Tiveram que ser, né? A Carmen Lúcia é boa? Tiveram que ser. Menos mal. É. Fala, então, Zenildo. Então, você não acha que a punição que tinha, uma das punições, que é ficar 2 anos sem contratar, você não acha que essa punição seria de bom não pra nós, não? Não, não seria porque... Cara, porque ultimamente só contratando errado, né? Então, se... Mas eu entendo o seu ponto de vista. Você fala, vamos pegar da base. Isso, okay, uma hora ou outra aparece, né? É, mas aí, rapaz, nem sempre a base pode te prover jogadores em todas as posições. A coisa pode ficar complicada. Entendeu? Eu acho melhor não ter a pena, tá? Eu preferia que não houvesse a pena. Na minha opinião. Entendeu, Zenildo? Entendi. Tá certo, cara. Dá o seu palpite aí, ó. Goiás e São Paulo. Ah, então, acho que aí vai... Vai dar Goiás, hein? Vai dar Goiás? Vai, tá tão na cara que São Paulo vai se classificar pela derrota do Inter. Aí o Inter vai perder em casa pro Cruzeiro, é isso? Acredito que sim. Tá bom, então. Beleza. Posso fazer um mexer? Pode. HDI Seguros, né, de bate pronto. Ganhou uma bolsa térmica da HDI, parabéns. E só a nova linha Bozano me garante um barbear fenomenal. Também ganhou um kit Bozano, muito bonito, tá bom? Vai ficar paquitão, hein? Valeu, Zenildo. Obrigado. Posso mandar um abraço aí rapidinho? Pode. Deve. Mandar um abraço aí pro cara que me apresentou vocês aí, que é o Vagninho, motorista. Ô, valeu, Vagninho. Obrigado pelas dicas, hein? Danilo, Guga e o Ramon. Tá certo, então. Falou, Sombra. Um abraço. Valeu. Chupa, valeu. Mano. Vá chupa pro inferno. Mano, seu trouxa. Vá pro inferno. Não. Olha, tomara que você se acidente vindo buscar os seus prêmios na rádio. Não. E que você nunca encoste no seu kit Bozano nem na sua bolsa térmica da HDI. Vamos lá, terceiro ouvinte do Momento Sem Parar. 3 ouvintes na sequência. Viajou? Quer compartilhar uma imagem bacana? Marque suas fotos com a hashtag Sem Parar Oficial, Dodô. Ele vai ter que guardar o braço nessa bolsa térmica da HDI. Alô? Alô? É uma barbaridade, a violência. Quem fala? Corta pra mim, por favor. Quem fala? Gabriel. Como? Gabriel. Gabriel do que, Gabriel? Imagina. Gabriel Hernandes. Quem mais? Quem mais? Você quer saber o nome inteiro, pô? Não. A gente tá aqui pra saber, eu sou tipo sanguíneo. É isso que a gente tá aqui pra fazer. Ó, negativo. Se quiser, sei lá no Facebook, busca lá. Não. Forgado, hein? Olha, é só o nome, ô amigo. Nome Gabriel. Isso. Do quê? Gabriel, o nome completo, por favor. Gabriel Hernandes da Silva Rodrigues. Porra, difícil. Difícil falar o nome, hein? Tá sangrando agora. É. O que é, velho? Você é foragido? Tá na encolha aí, medo, velho. Tá pedido aí? Tá com medo do quê? Eu cheguei em casa agora, tava ouvindo a rádio no caminho e não acreditei que eu consegui falar. Então, todo mundo dá o nome completo aqui, não é exclusividade sua, velho. Você tá pedido? Tá fichado? Tô, cara. Qual que é seu BO, velho? Ah, muitos. Muitos o quê? Bicho. Ixi. Cada jogo do São Paulo um BO novo. Vixe. Vou te falar. Essa vozinha aí, você acha que tem bel na lomba? Esse cara aí nunca roubou nem manga no pé de manga, esse cara aí, velho. Nunca fez nada errado, esse cara. Foi na delegacia pra tirar RG, velho. Vai te catar. Foi lá no poupa-tempo pra tirar RG novo, velho. Tá de brincadeira. Tem enganar quem, mano? Fui no poupa-tempo de Itaquera com camisa independente. Tua mãe te levava na escola até a oitava série. Vai, parceiro. Tomou bica na mochila até os 25. Sai dessa vida, mano. Vai, levava lá lancheira. Vai, Domênico. Levava lancheira pro trabalho, mano. Vai, o cara. Que vai, RG? Deixa ele falar, hein? Quantos anos, vai? Quantos anos tem? RG, vai. Vai lá, RG. Fala logo, em que você é Rodrigues, velho? Ah, sensacional! Cai cozinhando galo, velho. Qual que é o bairro que você mora aí? Eu moro na Vila Matilde. Ah, é nóis, moro perto da Toco, Zona Leste. É isso mesmo. Morava no Toco. Um abraço pro meu amigo Aguinaldo Amaral, intérprete de samba da Nenê de Vila Matilde. Gente boa. Vai, já falou que é São Paulino. Vai. Você é São Paulino? Sou tricolor. E aí, rapaz? Você também tá aí no time do pessoal aí que tá xingando pra caramba o Lucão? Ah, velho, o Lucão pisou muito na bola contra o Corinthians, velho. Esse cara aí não pode pisar na bola em clássico, velho. Muita responsabilidade. Mas você acha que ele é só o cara? Mas você acha que é só o Lucão o problema? Só o Lucão nada, amigo. A zaga inteira do Moscou, Rodrigo Caio, Reinaldo. Meu Deus, isso não é jogador. Como pode? É, outro jogador aí que eu acho que, puta, eu daria uma reciclada aí, era o Hudson, viu? Nossa, o Hudson também, é outro pé frio, cara. O cara entrega umas bolas ridículas. Ah, pé frio é uma coisa, entregar a bola é outra, né? Pé frio é aquele cara que você fala, nossa, esse dá azar, né? Outro que eu não sei o que faz de São Paulo é o tal de Wesley, viu? Não, entre os dois, eu lembro do jogo do Campeonato Paulista, que eu tava assistindo, ele foi recuar a bola pro Rogério Ceni e tocou aquela bola chuca, sabe? Que vira e mexe acontece. Ó, velho, vou entregou falar, ouro. O Wesley, eu vou falar uma coisa pra você, ele toca na bola com nojo. Ele, se ele jogasse o que ele pensa que ele joga, o tal do Wesley, ele jogava na seleção brasileira, véio, juro por Deus. Ele não joga bem. O agora, ô Gabriel, nosso time é sem grana, bicho. Como que nós vamos conseguir reforçar essa equipe? Será que dá pra reforçar sem dinheiro nenhum? Vamos ter que achar aí uns jogadores aí. Achar achado mesmo. É, tá difícil. É, pra começar, eu já fico meio chateado por perder o Pato, que pra mim o Pato, junto com o Thiago Mendes, eu estava jogando melhor no São Paulo aí na temporada. Puta, olha, vou ser sincero pra você, mas não sinto a menor... Pra mim, o Pato ainda tá, mas não tá. Eu não sinto a menor saudade, cara. Juro, pra um jogador desse que você fala, não tem alma, joga de vez em quando, às vezes faz um gol bonito até, uma jogada mais bonita, mas a constância do cara não existe. Olha, eu vou te falar um negócio. Pato jogou um monte de clássico ele pro São Paulo. Mas quando chegou clássico também, Nicas... Não, verdade, verdade. É que ficou faltando o clássico contra o Corinthians, né? É, mas se o Pato tivesse em campo contra o Corinthians... Eu ia mudar nada. 6x2. Não era ser 6x1, 6x2. É grande. O Pato é um cara que ele não sente o jogo, bicho. Ele é um cara que tem potencial técnico, mas pra ele, tanto faz... É igual o resto do time de São Paulo. Se perder ou ganhar, não muda nada. Ele não sente derrota ou vitória, o Pato. Tá o único certo. Cara que discute é aquele Thiago Mendes, Sombra. Você pode ver que todo jogo ele arruma uma confusão com o adversário, discute. Não, é. O cara se incomoda, o resto não se incomoda. Isso, exatamente. Eu sinto falta de raça no São Paulo. Não fala de exposição, é que o time se abate. Não, é o cara que eu sinto falta, que vai, não podia ser um gênio, mas dava raça, naquele Álvaro Pereira, uruguaio, tu lembra? É que os caras aceitam a derrota e não se incomodam. Ninguém discute com o juiz, com o adversário, com o companheiro. É um time que se ganhar ou perder, tanto faz. Eu acho que hoje o rabo tá banando o cachorro, cara. Por quê, mano? Sabe por quê? Hoje eu vejo torcedores falando, mas esse cara deu raça. Bacana, ganhando o que esses caras ganham, isso aí deveria ser obrigação, não deveria ser. Mas depois você vê o Reinaldo jogar, aí você fala, puta... Vamos ter que abanar, o rabo vai ter que continuar abanando. É que o Reinaldo é ruim, é morto, mano. Ô Sombra, hoje eu vejo aí, por exemplo, o São Paulo aí tá contaminado, talvez aí com a tiriça que o Flamengo também tá. Você vê o jogo do Flamengo, a torcida do Flamengo pega no pé pra cacete, justamente por essa postura que os jogadores têm em campo. Mas eu acho que isso é muito próprio desses jogadores. Então, mas é que tá, Sombra, falta talvez um chacoalhão aí por parte da diretoria, treinadores... E até os próprios jogadores que estão em campo. Mas é comodismo, mano. Quando a gente fala que, pô, tem que ter um louco dentro do time ali que possa dar aquele chacoalhão, pegar nego pelo pescoço, igual o Rincón fazia no Corinthians naquela época, igual outros jogadores também já mostraram essa liderança, precisa ter. É que eu não vejo no Lugano hoje, talvez, essa liderança que a torcida do São Paulo espere. O cara vai e fala, beleza, o Lugano chega, vai dar aquele chacoalhão no vestiário, mas dentro de campo, pouco vai acrescentar. Vai tirar um caminhão de dinheiro pra dar pro cara aí, pra um jogador que passou há 10 anos. Mas, na boa, aquela ideia do Ronaldo, né? Respeito, carinho, uma imagem de jogador assim, além de trazer sócio torcedor, também vai trazer uma confiança pro elenco. A gente tá perdendo aí dois ídolos, Luiz Fabiano e Rogério Ceni. Já vai dar aquela autoestima pro elenco, né? Faz uma falta um líder em campo, viu, mano? Então, mas é que tá, Sombra. Eu acho que o líder, ele pode aflorar e pode nascer, talvez, de um outro jogador. São Paulo pode buscar algum outro jogador que tenha essa característica. Agora ficar com esse negócio de saudosismo, resgatar o Lugano que passou pelo clube aí há 10 anos, sabe? Um cara aí que, tudo bem, naquele momento ali, naquele contexto, ele participou, a torcida aí idolatrou o cara, era um perfil diferente que a torcida do São Paulo não estava acostumado. Mas hoje, RG, trazer um Lugano, que naquela época já era um jogador lento, imagina depois de 10 anos. É melhor vocês morrerem com aquela imagem que vocês têm do Lugano, aquele cara que foi vitorioso em 2005. Não, ele não era lento. Ah, nunca foi aquele jogador rápido que ele manda a mão. Ele nunca foi rápido, mas sempre foi de raça e de marcação junto. É. Ele, sim, tinha ele vigor se destacava, físico. Ele se destacava mais aí pelas chegadas que ele dava, isso, do que pela velocidade aí que ele tinha. Não era técnico, é que o Lugano, Lugano hoje chega num outro contexto. Pra falar a verdade, que nem Dario Pereira ia dar um jeito nessa Zagotti. Tá, tá sem difícil. Volante não tem zagueiro que joga. Desculpa, Dario Pereira. Não, desculpa. A gente tá falando de jogadores no auge, lógico. Se o Dario Pereira fosse quarto zagueiro de São Paulo ao lado de Rodrigo Caio, o futebol, inclusive, do Rodrigo Caio ia crescer muito. Amigo, um Dario Pereira, um Miranda, conserta a zaga sim. Mas acho que o volante na frente também conta. O meio de campo de São Paulo como um todo, ele não marca nada. Porque quem são os meias? É o Ganso e o Michel Bastos. Não são jogadores que dá pra ter. E os volantes últimos e quem é o... Thiago Mendes. Thiago Mendes, o forte, não é marcação. Eu acho que o maior pecado tá aí. Mais nos volantes ali. Os laterais, não marca. Você pode colocar na zaga do São Paulo hoje os melhores zagueiros do mundo, sem volante. Ô, Gabriel... Sim. Então deixa aí o seu palpite. Goiás e São Paulo. 2-0 pro São Paulo. Beleza. Quer falar último mais gol do Mito. Quer falar mais alguma coisa? Acho, não sei se o Mito não, acho que não joga não. Não joga não, hein? Torcendo, né? É, acho que não joga não, hein? Ele não fez a despedida em casa, vai fazer na casa dos outros? Acho, duvido. É, tentaram, né, colocar ele no jogo contra o Figueirense, mas não deu tempo, quem sabe aí a esperança. Pô, mas num jogo louco daquele, velho. Tá certo. Você quer falar mais uma coisa? Ah, eu achava que tinha que mandar um pouco o técnico de São Paulo, talvez o Abel, não tenho certeza, o Abel tá... O Abel tá na Arábia ou tá parado? Abel tá na Arábia, mas dinheirão, o São Paulo vai pagar difícil, o Abel. Então é difícil trazer mesmo. Dinheirão, hein, velho. Verdade. É. Posso aparecer. Então tá bom, Gabriel. Obrigado pela audiência. O quiz, então, né? Se puder participar aí. Ah, você quer o quiz. Chris. Tá certo. O Chris. Esse quiz que nós estamos fazendo é o quiz que vai selecionar os ouvintes do Estádio 97 que poderão acompanhar do camarote Passaporte FC no Estádio Morumbi a despedida de Rogério Ceni, 11 de dezembro. Quiz. Para sempre rito. Muito bem, temos aqui agora perguntas 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Começa do 10 mesmo. Do 10? É. Ok. Vamos lá. Em qual estádio Rogério Ceni marcou o gol de número 100 de sua carreira em partida contra o Corinthians? Alternativa A, estádio do Pacaembu. Alternativa B, Arena Barueri. Alternativa C, estádio do Morumbi Tempo. E não sabe? Pacaembu. Nossa, que louco, hein, velho? Barueri, Rogério. Deus! Barueri, mano. Aí, cadê? Não é todo pá, mexe dos B.O. em jogo de São Paulo? Vem tá cá. Sabendo legal, hein, maluco? Imperdoável! É a pergunta mais barata. A pergunta podia ser o contrário. É que esse foi o 99º gol, segundo a FIFA, né? Não tem. E contra o Júlio César ainda, não deveria valer também. Braço curto, velho. Ô, Gabriel, uma pena. Pode mandar abraço. Mandar abraço aí pro meu tio que tá ouvindo a gente também, meu tio Afonsinho, né, Afonso. Vai ter sarro de você, pro meu pai, Gervásio, e pra minha mãe. Pro meu irmão que tá chegando da escola aqui, que virou porco graças ao meu tio aí, esses tempos. Mas fazer o quê, né? Torcer aí pro São Paulo classificar 2-0 pro São Paulo e só uma esperança mesmo de arrumar esse time. Abraço pra vocês todos aí, pro Benji, mano. Valeu, bom conhecer vocês, viu? Obrigado, cara. Valeu. Tamo junto, valeu. Tudo de bom. Alô, galinha. Esse foi o momento sem parar. 3 ouvintes na sequência. E se você pudesse tirar todos os obstáculos da sua vida num passe de mágica, hã? Olha, o Sem Parar pode te ajudar em muitas dessas pequenas coisas que emperram seu dia a dia. Baixe o aplicativo Sem Parar e descubra centenas de lugares que aceitam Sem Parar. Além dos pedágios, você ainda pode encontrar shoppings, estacionamentos, aeroportos e postos de combustíveis que aceitam Sem Parar. Vamos lá, não perca tempo e curta o que a vida tem de melhor. Sem parar, em todo lugar. Estádio 97. Que também cadê tem oferecimento dos impermeabilizantes Recubre Plast. O informe é outro. É verdade, Sombra. Vamos falar dos impermeabilizantes Recubre Plast. Olha só, você que está ouvindo agora, que está com problemas de infiltrações, problemas de goteiras, problemas de umidade... E esse tempo aí com essa chuva, cara, você fica todo com medo da lá chuva. Lá em São Januário, aí. Você viu? É, lá em São Januário. Rapaz, você viu só, RG, que coisa? Né, meu amigo? Mas você não tem que ter medo da chuva, você tem que proteger a sua casa. E esse é o produto. Impermeabilizante Recubre Plástico é o melhor. Sem dúvida nenhuma, Recubre Plástico é 3 em 1. Primeira demão sela, a segunda demão pinta, a terceira demão impermeabiliza. O único impermeabilizante do mercado que oferta até 14 opções de cores, com certeza é Recubre Plástico. E Recubre Plástico é o único com garantia de 5 anos, hein? E olha, você vai encontrar aí Recubre Plástico nas boas lojas do ramo, tá bom? É só consultar as lojas lá no www.sinteplast.com.br. Manda um abraço aqui pro senhor Elias, proprietário das tintas Estância das Cores, ouvindo a gente aí na sintonia. Ô, senhor Elias, brigadão pela audiência, hein? Impermeabilizantes Recubre Plástico. Máxima proteção para toda a sua casa. Estádio 97 também tem oferecimento de HDI Seguros. Ele bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Banditec é a faculdade de TI que faz a diferença. Acesse banditec.com.br, inscreva-se para o vestibular 2016. Itaipava, futebol 100%? Só com Itaipava, a patrocinadora oficial da Copa do Brasil. Essa vinheta aqui, narigudo? Estádio 97, informa. Aí sim. Ah, olha. Porra. Informa que o Flamengo... Me dá uma raiva quando essa vinheta sem o informa. É. Informa que o Flamengo avança na negociação em cima do jogador Rodney, ou Rodinei, lateral direito da Ponte Preta. Eu tinha falado que esse cara tava certo já quase pro Grêmio. Segundo o empresário dele, tá bem encaminhado com o Flamengo, viu, mano? É, então, porque tá todo mundo cravando aí que o cara já tava praticamente certo pro Grêmio. E não respondeu mais as ligações, viu, mano? O Grêmio pessoal tá reclamando. É. Mas bom jogador, viu, Sombra? Esse cara era da categoria de base do Corinthians. Se eu não me engano, esse cara jogou na Portuguesa, viu, mano? É. Um tempo aí atrás. E sabe quem fez uma cirurgia agora, mano? O Tite, né? Tite, varizes. Sim. Caramba, hein? Vou usar meia vivarina. Quem apanhava muito com varizes era o Renato Gaúcho. Verdade. Por isso que ele tinha, inclusive, que jogar sempre com as meias abaixadas. Ele usava meia guinço, aquela meia vivarina. Pô, varizes é um negócio frio, né? Dói, não? Incomoda, dói pra caramba. Não sei, RG, incomoda? Incomoda, dói sim. Ah, deve doer, mano. Ah, pra jogar com a meia baixa? Ah, pra quem não sabe é que o velho tem uma perna de elefante. Assim. Elefantise na perna. Não tenho, mas. Não. Se botar a minha perna da sua em Portugal. Minha perna tem muito roxo, mas não é. Não é nada, velho. Portugal parece aqueles bonecos de chuchu, velho. É grande no tronco, assim, e nas canelinhas finas. As canelas finas, né? Olha lá. Grande só acima da. Sabe um jogador que tá infeliz nos Emirados Árabes? Deu a entender que quer voltar ao Brasil? Muito triste. Thiago Neves. Muito triste. Muito triste. Olha que bonito que tá, Sobral. Os caras falam, tô infeliz aqui, ó, nos Emirados Árabes. Tô infeliz na China, mas ó, quero continuar ganhando 1,5 milhão por mês. Eu tô tão triste, mas eu quero o mesmo salário, né, mano? Eu quero ser feliz no Brasil ganhando o que eu ganho aqui. Geralmente a conversa é essa, né? Não vou questionar dinheiro. Eu traria o Thiago Neves. Ah, para, não vou questionar dinheiro. Isso aqui não é o. Eu não sei quanto ele quer ganhar, tal, mas bola. Não, independente de quanto ele quer ganhar, você traria? Nossa, eu traria fácil. Independente de quanto. Mas é que tá, Benjamin. Quando você vai contratar jogador, você precisa avaliar quanto que vai custar. Não sei quanto ele vai ganhar, não sei. Eu tô falando bola por bola. Ué, eu também traria o Ibra. Pô, mas eu posso o Messi. Terminar? Ué, mas tá falando, não quero saber quanto vai custar. Eu não falei que eu não quero saber, eu falei que eu não sei quanto ele quer ganhar. Não falei que eu não quero saber. Falei, não sei quanto ele quer ganhar. Falei, mas hoje, no futebol brasileiro, eu traria o Thiago Neves. Deve é isso que eu falei. Não acho ele, o novo Zico tá longe. Mas você, se tivesse que pegar o Thiago Neves ou o Nenê, apesar do Thiago Neves ser até um pouco mais meio de campo e às vezes o Nenê chegar até um pouco mais à frente, o Nenê mostrando o futebol que mostrou no Vasco, quem você contrataria? Pro Corinthians, é claro. O Nenê acho que foi o diferencial desse time do Vasco. O Vasco tá respirando, acho que é por causa do Nenê. O Thiago Neves eu não vejo há muito tempo. E o Corinthians precisa muito mais que eu estou vendo, é o Nenê. Porque eu tô falando num passado. Tô falando pra um clube hoje que tá carente, sendo um meia, eu traria o Thiago Neves fácil. Pra mim o Thiago Neves joga no Palmeiras fácil, joga no São Paulo fácil. Também. Fácil. Joga no Flamengo fácil. O Thiago Neves, você tá falando? Não, não tô falando que eu acho o Thiago Neves. Nenê foi uma surpresa, não, eu não estou falando que o Thiago Neves, mano, puxa, é o novo Messi, não é isso? Tá se espelhando no que você já viu do Thiago Neves. Mas pela carência que a gente tem, é uma opção. No Corinthians hoje, Thiago Neves brigaria por posição ali com o Renato Augusto e com o Jadson. Mas o Renato, o Corinthians tem duas opções. Eu não falei pro Corinthians. Eu acho que pro Corinthians hoje seria mais viável o Nenê. Mas eu não falei pro Corinthians. Mas então vamos lá, se você fosse diretor de futebol de uma equipe, independente se é Corinthians ou não, você apostaria na volta de Thiago Neves ou na contratação de Nenê, que se o Vasco cair, eu acho que vai rolar em um desacordo. Não, que não. Tinha um papo rolando com o Palmeiras, né? Tava dando de olho nele e tal. Ah, não sei te falar sobre... É que nem te falo, o futebol, o Nenê tá jogando muito. É que o Nenê a gente tá vendo ele jogar, né? Mas quando ele tava aí disponível... Mas olha, mas não, eu vou te falar, a resposta é óbvia. O que você perguntou? Que também vinha do Daral. Não, mas é que tá. Um tá jogando bola. O outro é uma incógnita hoje. Então, ninguém dá pra cravar aqui e falar que o Thiago Neves vai voltar e vai resolver. Eu vou mudar a pergunta. Eu vou mudar a frase. Tá jogando muito. Olha, vale mais a pena apostar no Nenê. Na incógnita, ele jogaria hoje no São Paulo? Quem? O Thiago Neves. Sim. Ele jogaria no Palmeiras? Sim. Ele jogaria no Flamengo? Fácil. Jogaria no Fluminense? No Atlético Botafogo. Mineiro não. No Atlético Mineiro não. No Botafogo. No Cruzeiro. Atlético Mineiro não, por que não? É o Dátolo e o Giovanni Augusto. Ele joga no lugar do Giovanni Augusto? Claro que joga. Ah, ele joga no Atlético Mineiro. Não sei. Esse Dátolo, pra mim, esse é outro que eu traria também. Acho que joga muito. Não, mas eu tô falando com relação ao Giovanni Augusto. Não tô falando no Cruzeiro ele jogaria. No Grêmio ele jogaria. Eu jogaria no Monitinho. Então é isso que eu tô falando. Futebol brasileiro é carente. É um cara que. É. Aquele Thiago Neves que saiu daqui, né? Sim, mas a gente agora não veio o Nenê também, então, olha, pois, aquele Nenê eu sei, pois, o tá Nenê difícil de julgar de clube, pois é, quis. Tá difícil de julgar por isso, hoje o Nenê, você fala pô, queria o Nenê no meu time, o Ricardo... só que o Nenê tava, o Ricardo Oliveira ninguém queria, então, é a mesma coisa. O Andrés disse que o Corinthians deve trazer de 3 a 6 reforços, ou de 3 a 6 reforços, mas sem nenhuma loucura financeira. É, tá certo, se desfez das loucuras financeiras, não é agora o que vai trazer. O problema não são os reforços, RG, o problema é manter quem já tá lá. É, o Corinthians não precisa trazer ninguém. Não tem como ter, não precisa se trazer medalhão. O elenco lógico, que tem. Lógico, concordo. O grande problema do Corinthians hoje é conseguir deixar os jogadores que ali estão dentro do elenco. Concordo. Se o Corinthians for com esse time que tá ganhando o Campeonato Brasileiro para Libertadores, entra como um dos favoritos. Sim. E olha, pintou uma notícia boa, atenção torcedor tricolor, notícia excelente, hein? O Mito vai pro jogo. Excelente. Não, o D'Alessandro não joga pelo Inter contra o Cruzeiro. Pô, mas o D'Alessandro também já faz um tempinho, hein, meu? Mas é melhor tirar. É, mas se puder. Porque o Inter já não tem o Valdívia, né? Já não tem o Valdívia, Não, mas hoje o armador deles, né? Valdívia faz muito mais Copa que o D'Alessandro. Deve jogar o Alex. Mas tá a favor da diretoria do São Paulo dar uma mala branca pro Cruzeiro pra tentar ganhar do Inter? Não, não precisa disso, né, mano? O São Paulo não tem mala branca, mas não tem mala de dinheiro nenhuma. Pra ele, velho. Nem mala azul, não, velho. Se o São Paulo conseguisse, mas a mala do São Paulo tá vazia. Mas vai vendo. É, se o São Paulo conseguisse hoje uma grana pra dar pro grupo de jogadores, tá certo? Um montante pra falar, ó, vocês podem se classificar para Libertadores, que tem essa premiação aqui. Você é a favor de dar a mala para os jogadores do São Paulo? Não precisa dar mala, o São Paulo só depende dele. Mas é isso que eu tô falando, você poderia dar uma mala para os jogadores do seu time, ou com essa quantia você poderia oferecer essa mala para o Cruzeiro, que tá jogando um futebol mais consistente com o São Paulo. Conhecendo o time do São Paulo, mandava a mala para o Cruzeiro. Ô bicho, mano, os caras tomam 6 e você ainda quer dar prêmio para classificação? Presta atenção. Ah, mas o São Paulo só depende dele. Foda-se, mano. O São Paulo tem obrigação, velho. Olha, continua aí, olha, o recado pra você, a loja online do Estádio 97 tá bombando de novos produtos. Então se você vai comprar um produto do seu time ou presente pros seus amigos, acesse hoje mesmo loja do Estádio 97.com.br. Aliás, uma loja interessantíssima pra você adquirir presentes aí de amigo secreto, presente Natal, porque tem presentes com preços incríveis, incríveis. E é muito fácil quando você vai dar presente que você já sabe o time do seu amigo, né? E não, você vai procurar lá, tem coisas diferentes, produtos diferentes e legítimos, oficiais da sua equipe, tá bom? Então, vai lá, loja do Estádio 97.com.br, onde também tem a linha exclusiva do Estádio 97, de bonés a camisetas, moletons e mochilas. Loja do Estádio 97.com.br, também no Facebook. facebook.com/lojadoestadio97. Trazendo o último ouvinte da noite, oferecimento do consórcio Honda. Promoção chegou a sua vez, consórcio Honda. Compre uma cota de consórcio, pague suas parcelas em dia e concorra a 50 motos CG 160 Titan todos os meses. Estádio 97, que também tem oferecimento da BV Financeira. Precisando de ajuda? Opa! Então recorra à BV Financeira, cara. Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Sabe quem amanhã é o convidado aqui do Estádio 97? Quem? Rogério Flauzino, vocalista do Jota Quest. Torcedor do Galo. Pera. Do Galo? Do Galo. Do Galo, Atlético Mineiro. Do Atlético Mineiro. E hoje é o dia do Galo. Parabéns amanhã, olha, torcida. Fãs do Jota, amanhã, Rogério Flauzino aqui no Estádio 97, tá bom? Jota Quest é da hora, irmão. Da hora mesmo, o irmão do Sideral. Ó, eu gosto muito de Skank, mas eu acho que o Jota Quest é melhor que o Skank. Eu também acho. Eu acho que os dois são bons. Eu gosto mais de Jota Quest. Os dois são bons. Gosto. Eu acho os dois legais. Eu acho os dois muito bons. Opa. Eu sempre suspeitei que você gostava de Skank. Opa. Os dois são legais, eu gosto dos dois. É bacana pra caralho. Não, eu gosto muito de Skank, mas eu gosto mais, me identifico mais com o Jota Quest. Bem. E o Jota Quest tem aquele lado meio black, né? É bem legal. Ó, vamos lá. Eles fizeram recentemente uma música muito legal com o Nat Roots. O Jota Quest? Fizeram? E Nat Roots também, que é uma excelente banda. Se eu não me engano, o Sideral canta o hino do Atlético numa versão. Ele tem lá. Mas ele te recorre. É. Vamos lá. Último ouvinte no ar hoje. Oferecimento de Engove. Vai pra balada? Ou melhor, vai pra curtição? Bom Engove pra você! Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue, Dodô. Verdade. E por que você sempre suspeitou de mim? Alô? Benja, explica pra ele. Não, porque às vezes você fala umas bobagens que não é normal alguém estar assim, falando, precisa ter alguma coisa a mais. Alô? E aí hoje você falou que você adora Skank e a gente entendeu. Alô? É, não tá ouvindo. É, desliga. Não, tá lá sim. E eu que tô louco. Oi? Fala baixo. Oi, quem é? Oi. Opa. É o Davi. Oi, Davi, tudo bem, meu? Tudo. Tá perdido aí, meu velho? É, não? Que eu tava na fila do ônibus, aí eu consegui ligar e sair. E essa é a estrela mais famosa que tem. Você vai perder o ônibus. E quantos anos você tem? O nome completo primeiro. É Davi Rodrigues, da Silva Souza. Rodrigues da Silva Souza. Quantos anos você tem? 32. RG. Sim. Hoje, segunda, né? Sim. 3.2. E aí? É aquela velha história. Velha história? Qual é a velha história? Davi, não nego, pago quando puder. Ah, sensacional. É. Sensacional. Salvou. Boa hora, hein? É nóis. E o bairro, qual é que você mora? Eu moro... Onde não mora ninguém. Irituba. É, Jardim Paulistano. Ah, é nóis, pô, Zona Oeste. Aí sempre foi Zona Oeste. Zona Norte. Não, Zona Oeste. Irituba é Zona Oeste. Irituba é Zona Norte. Evidente. Vai discutir com o prefeito. Evidente. Vai discutir com o prefeito. Não, o prefeito não sabe nada de nada. Não, que ele não sabe de nada, eu também sei, mas é... Quando convém, é Zona Oeste. Quando convém... E qual que é o tirando aí, qual é o time? Corinthians. Ah, Coringão, mano. Ô, amigão. Oi. Fala, mano. O Andrés declarou hoje aí que a renovação do Ralf tá difícil. Ele disse que os empresários do Ralf são muito difíceis e que eles ficam oferecendo o Ralf pra todo mundo, que assim vai ficar inviável. E aí, cara, você acha que o Corinthians deveria fazer um esforço aí pra renovar com o Ralf? Ou você acha que o Andrés tá certo? Um muito obrigado pro Ralf e até logo. Ah, eu acho que ele devia renovar com o Ralf, né, por mais uns 3 anos, pra ele encerrar a carreira no Corinthians, né, que ele foi monstro no Corinthians. Não, eu também acho, mas o que o Ralf tá pedindo aí é realmente uma quantia exorbitante. O Ralf, ele tá pedindo aí de salário 400 pau e mais 4 milhões de luvas aí pra renovar com o Coringão. Não é muito não, meu? É, mas o cara merece, né, o cara fez bastante pelo Corinthians, pô. Então, mas sabe qual que é, mano? Eu, se sou o Ralf... O Guerreiro também merecia, eu renovo aí, RG. Pela quantia, eu falo pra diretoria do Corinthians. Ó, gostaria de 3 anos, então, de contrato, ao invés de 2 que vocês estão me oferecendo. Gostaria de 3 anos. E, ao invés de 4 milhões, eu gostaria de 1 milhão só de luvas. Ou seja, ele ganharia aí, durante mais um ano, aí, essa quantia de 400 pau. O que seria interessante pra ele. Agora, vamos considerar também o Ralf tem vários atrasos aí de direito de imagem. Não, mas era a parte que cabia aos empresários. Porque o Ralf, quando ele renovou com o Corinthians recentemente... Ele tinha uma proposta da Itália, diretoria do Corinthians, aí através do Tite, fizeram com que o Ralf permanecesse no time. Então o Corinthians acertou aí com os empresários que compensaria financeiramente essa não ida do Ralf. Na verdade, os caras estão fazendo. Permanecer. Os caras estão fazendo jogo duro, né? O Ralf sair, quem vai ficar no lugar dele? Não tem ninguém. Ah, tem o Bruno Henrique, mano. Confiança. Ah, mas o Bruno Henrique tava jogando muito até a lesão mas dele. Mas é outra característica, hein, mano? Não, mas é que tá. O Bruno Henrique jogando na cabeça de área como o Ralf joga. Por mais que o Ralf tenha uma característica mais defensiva, então, o Bruno Henrique tá dando conta do recado. Sim, mas o Bruno Henrique tava jogando bem. Eu sei, eu concordo com você. O Bruno Henrique joga mais bola, mas o Ralf marca véio, mais. É mais fácil você ensinar... Volante, o Marcial. Mas o Marcial, ele tem mais aquela característica do Elias, aquele volante de saída, amigão. É mais fácil você ensinar, por exemplo, o bom jogador a marcar... do que o Caneludo a jogar bola, velho. Então, acho que na condição do Bruno Henrique, ele conseguiria se adaptar muito fácil. Mas, ô, amigão, com relação ainda ao Ralf, eu acho que o Ralf deveria utilizar como exemplo as idas aí do Guerreiro, do Paulinho aí pra outras equipes por causa de dinheiro. E o cara pode ver o que aconteceu. Por exemplo, o Paulinho, ele voltou pro ostracismo. Hoje o Paulinho tá jogando na China, pode estar ganhando aí milhões e milhões e rios de dinheiro. Mas é um cara que tava na seleção brasileira, é um cara extremamente comentado no futebol brasileiro e hoje tá esquecido. O Guerreiro, idem. O Guerreiro, quando veio pro Brasil, o Corinthians levou ele no poupa-tempo, tirou lá o RG, o CPF, levou ele na Polícia Federal pra tirar o passaporte, ninguém sabia que era o Guerreiro. O Corinthians fez o Guerreiro ser quem ele é, ele aproveitou aí, talvez, essa fama que ele teve no Corinthians pra tentar extorquir o clube, falou que era um caminhão de dinheiro pra poder renovar, e o Corinthians falou, então tchau e benção, ô peruano, vai dar um rolê. Ele foi pro Flamengo e hoje é execrado pela torcida do Flamengo, porque não tá conseguindo corresponder às expectativas. O Ralf poderia utilizar esses dois exemplos que eu acabei de citar aí pra poder pesar nessa decisão dele. Vamos ver o que vai acontecer. Ô, amigão! Quem joga no Corinthians cresce, né? Porque o Corinthians é grande, então... Lógico, qualquer véio. Um que chega... Que é, fermento agora? O Corinthians, mano, o Corinthians é como se fosse, Portuga. O fermento royal, velho. É, o bocão. O que entra pequeno lá sai grande. Eu vou te dizer o que vai entrar. Ô, mano, se o Carlos Leite... Se o Mano Menezes continuar... Que entra, se o Mano Menezes pequeno sai grande... O Mano Menezes continuar... O Corinthians entra pequeno lá e sai grande. Eu vou te falar. O Corinthians é assim, velho. Mas você acha que o Ralf pode jogar no Cruzeiro com o Mano Menezes continuando no Cruzeiro? Eu acho que se o Ralf não acertar com o Corinthians, tem uma grande possibilidade dele acertar com o Flamengo. Meu Deus, o que tá acontecendo? Ô, Mano. Flamengo, velho. Ué, o Flamengo quer ser filial do Corinthians. Se o Corinthians pegar o Barcelona hoje, você acha que nós coloca quanto deles? Olha, cadê o Tchau, tchau, tchau. Você perdeu o velho. Eu acho que vai ser um jogo proporcional que foi contra o Chelsea. O Corinthians ganharia de 1-0. Por favor. O Corinthians ganharia de 1-0 e vingaria o Chelsea. Tá louco. Tchau, tchau, tchau. Ué, o Corinthians ganhou do Chelsea, bacana aqui. Eliminou o Barcelona e o Bayern de Munique. Ou não, ou não. Ah, tá, então. Ô, amigão, estamos chegando agora no final do programa. Aí quer mandar um abraço pra alguém? Eu queria mandar um abraço pro Léo, ele já tá na escuta. Léo corintiano, meu irmão Daniel também. E um chupa pro Johnny, São Paulino. Tá mandado, então. Tá bom. Ô, mano. Oi. Eu participei aí de uma promoção em 2003. Pra jogar no Pacaembu. E eu joguei aí com vocês no Pacaembu. E aí, curtiu a experiência, mano? Foi da hora, hein? Muito louco, só que, né? Eu tirei foto lá e queimou toda. A maioria das fotos queimou, pô. Vixe, mano. Aí se alguém tivesse algum cartão, porque tinha um fotógrafo lá, né? Que é igual a Record, velho. Ah, manda um e-mail pro Bar, porque o Bar deve ter as fotos ainda lá. Como assim? E ele pode te encaminhar pra ver se você se encontra na foto. Eu também tenho algumas. Se encontra. Eu fiz um gol ainda. Ah, então. Que time que você jogou? No time de quem? Ah, eu não lembro agora, pô. Então, eu sei, véio, que eu fiz um gol de fora da área lá. Da hora. Foi 2x2, o primeiro jogo foi 2x2. Se tivesse jogado no meu time, eu tinha a foto, mas você não jogou. Então tá. Beleza, bom, amigão. Então. Mas valeu, mano. Obrigado aí pela audiência aí. Valeu. Tá bom? Um abraço aí, o Sombra. Valeu. E Sombra, certinho que você fala do São Paulo, quando o São Paulo ganhou lá, era a vitória enganosa que você falou mesmo. Você nunca se iludiu, né? Nunca, rapaz. Nunca me iludi, bicho. O Sombra tá muito cético, cara. Não, sou realista. Domênico e Marcial. Opa, muito obrigado. Falou, Dodô, é nóis. Nóis, velhinho. Ô, cara, valeu, obrigado. Meu, viu? Consciente. Falou, mano. Valeu, boa noite. Aí, ó, todo corintiano é legal. Você tá no seu carro esperando o sinal abrir, de repente batem no seu automóvel. É chato, hein? Você desce pra ver o que aconteceu e descobre que o motorista do outro carro é o Cauã Raymond. Batida vai juntar gente pra olhar, mas relaxa, o Cauã tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu automóvel. Assim, o conserto não vira aquela novela. E são dezenas de HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Sempre tem um perto de você. Vai fazer ou renovar seu seguro? Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. HDI Seguros é de Bate Pronto. Estamos chegando ao final de mais um Estádio 97. Ô, Benji, mais uma coincidência, né? Porco perde e vovó não tem, né?

Night Sessions. Move your body.